Tamo no ar, hein? Aí, sexta-feira, hein? Sextou! Chega, né? Sexta-feira. Tá bom demais já, né, RG? Hoje é sexta-feira. Hoje é dia. Hoje tem véia. Ei, Marcão, deixa eu passar um pouco a mão aqui no ombro do Marcão. Hoje tem véia. Véia com os ingressos esgotados. Ah, Marcão, viu? Você tá ainda véia. Acabou tudo. Parabéns, viu, Marcão? Esse meu guri, né, Fábio? É, o Marcos. O RG, o Marcão tá marcando gol a todo instante, né? Não tá fraco, não, hein? O narigudo tem o menino dele lá, né? É. O Marcão é nosso sem sombra. O Marcão é nosso artilheiro. Eu vou falar o ceifador do estádio. Eu vou falar pra vocês que eu tô pegando mais que o mosquito da febre amarela. Que o mosquito da febre amarela tá atacando só na Zona Norte. Eu tô em tudo que é lugar, irmão. Tá em tudo quanto é lugar, Marcão. Você ataca na região da Zona Sul, Marcão? Às vezes. Então tá. Apesar do seu irmão falar mal, mas você tá numa boa fase, viu? O irmão quer te derrubar. Excelente fase, diria. O Marcão é todo. O Marcão tá na Libertadores, tá disputando assim, né? Pergunta que não quer calar. Quero derrubar ninguém. Lavou o carro pra devolver? Não, não sujei. Tá limpinho lá, viu, mano? Tá limpinho. O que tava sujo já tava por sua conta lá. Boa, Marcão. Tá tranquilo. Parabéns. Valeu mesmo, viu, mano? Você quer pegar a mulher, Domênico Gato, você chegar com o carro do mano nos rolês. É mesmo, né? Mas tá assim, é? O Nissan bonito. Nissan dele? Nissan bonito. Aquele novo lá. Esse é chamativo, viu? Esse Nissan aí. Quase escorrega, né? É bom esse carro, hein? É quase. Esse foi eleito o carro do ano. Salvou o som. É o Kix. Ó, mano, você não tá fraco também. Não tá fraco, não. Tamo aqui, hoje, estádio 97. Véspera de fim de semana. Olha, a sexta já é o fim da semana. Opa. Né? Já, a véspera do fim de semana é a quinta, né? É. A quinta é a véspera do fim da semana. E hoje tem o quê, Sombra? Hoje tem o quê? Hoje tem festa do Energia na Véia. Aí sim. Sextou. Hoje tem festa. Mas só que na festa do Energia na Véia não tem mais ingressos, então eu tenho uma outra festa muito bacana pra quem quiser ir. É na Overnight hoje. Hoje. Legal hoje, hein? Overnight. É o show da Blitz, é um preview do show do Navio. Então hoje tem Blitz na Overnight. Blitz. Você adquire ingressos pelo aloingressos.com.br. Hoje a festa é boa lá, hein? Exatamente. Ou você compra na porta. Certo. Entendeu? Aloingressos.com.br ou você adquire na porta. Hoje show da Blitz na Overnight. Evandro Mesquita e Companhia Limitada. Overnight. É bom, muito os caras bem. São bons. Seu Bento! Corinthians! Boa tarde! Vamos lá, Bento. Vamos falar do líder, né, mano? Como é que tá ali? Vamos falar do lugar que não tem crise. Vamos falar do time que tem 6 pontos pro segundo. Mais ou menos. Tudo nosso, irmão. Tudo nosso. A cara de preocupação dos caras lá não tá tão assim. É, não é essa. A gente sabe que dentro de campo não é assim. Né? É nada, Bento. Eles vão ter um dia mais pra descansar. Tenho certeza que o rendimento no domingo vai ser diferente. Ó, novidade. Era o time do primeiro turno, né? Com o Romero e o Pablo. Então, aquele, a gente tá careca de saber, já que nem eu aqui, mas o time para enfrentar o Macaco é o Cássio, Wagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana, Gabriel, Maicon, Jadson, Rodriguinho, Romero e Jô. É isso aí, então, Jô. Escalado, mano. O Romero tá de volta, né, no time titular do Corinthians, pra desespero do seu Alexandre Oliveira, que pra variar não deve estar aí hoje. Não. Acusou o golpe. Vários do cartão amarelo, né, mano? É. O Corinthians ele vai pra campo aí com inúmeros jogadores amarelados. Cássio, aqui, ó. Gabriel. Fala aí, vamos lá. Jô, Balbuena. Cássio, Rodriguinho, Pablo, Jadson e Camacho. Caraca. Quem não pode tomar amarelo aí, mano? Olha, RG, na atual conjuntura, cara, não acho que ninguém. Só o Cássio, no atual momento que... Não, mas é mesmo assim, Matinha. Hoje qualquer jogador do Corinthians que fique fora vai fazer falta. Mas você pega aí no sistema defensivo... Mano. É difícil falar, né, Vieira? Porque, por exemplo, se não joga o Balbuena, é um cara que faz muita falta. Mesmo estando mal, o Rodriguinho é um cara que pode decidir um jogo. O Jô, ele não tem substituto. Já o Cássio, tudo bem, né, mano? Porque aí entra o Walter, é bom, né? Não, mas mesmo assim, né, Domênico? Não? Por mais que o Walter ele tenha potencial também, mas é um goleiro que hoje não está atuando com regularidade. O Cássio ele tem jogado todos os jogos. Então é um goleiro que também seria talvez a única posição que não sentiria tanta falta, né? Então, mas depende, né? Porque o goleiro todo mundo sabe que precisa de ritmo de jogo para ele estar em ordem. É, também. Por mais que o Cássio tenha entrado, por mais que o Walter tenha entrado bem o ano passado quando o Cássio foi substituído, não é uma receita de bolo que vai acontecer sempre e da mesma forma, né? Pode ser que ele sinta talvez aí esse fato de não estar jogando em alguma bola, o cara cate borboleta, enfim. Mas vamos torcer para que nada aconteça de errado contra a Ponte Preta e que o juiz não estrague o clássico. Ô, Maurício! Vamos torcer para que o juizão aí não apronte aí daquelas e que não saia amarelando todo mundo por causa de lance idiota. Ô, Maurício! Diga, Regina, número 2. Assim como dizem, garantem e assinam embaixo de que o Lucas Lima jogará no Palmeiras, da mesma forma hoje, as pessoas aqui estão assinando alguns programas de esporte, gravando, de que o Valtão já pertence, ou pertencerá, ao São Paulo em 2018. Já tem um acordo verbal, né? Foi o repórter da Bandeirantes, Capelanes. João Paulo Capelanes. Então, garante, ele assina embaixo de que o Walter será jogador do São Paulo. Mas existe uma grande chance sim, RG. Inclusive, recentemente o Carilli já demonstrou interesse aí no jogador Reinaldo, lateral esquerdo, que está atuando hoje na Ponte Preta, na Chapecoense, passou pela Ponte e tudo mais. É um jogador que pertence ao São Paulo. Sinceramente, eu não faria essa troca. O Walter é um goleiro aí com potencial para ser titular. Não que o Reinaldo, se chegar no Corinthians hoje, ele não possa ser ainda, mas pensando já na hipótese do Arana ser vendido. Mas eu acho que nesse quesito, o Corinthians deveria segurar o Walter e, se tiver que fazer negócio, que faça negócio com o Douglas, o goleiro que está jogando no Avaí. Que está até bem, está fazendo um bom campeonato brasileiro. Porque aí você tem uma terceira opção no banco do Corinthians, tanto o Kaique quanto o Matheus Vidotto. Que eles vão amadurecendo, vão pegando mais experiências aí. E eles vão pegar aquela terceira vaga ali e não vão jogar sempre. Eles vão estar mais com o grupo do que qualquer outra coisa. Então, eu, se tivesse que fazer negócio, faria negócio com o Douglas. Eu não faria negócio com o Walter. Mas o São Paulo já sondou o Walter, não é de hoje. Ele tentou ano passado, não conseguiu. Tentou esse ano novamente, não conseguiu. E o contrato do Walter vai até 2019, né? Mas, mano, não pesa a favor da decisão do Walter também? Ele querer jogar num time grande, cara? Nossa, que deitada! Com mais mundiais, nossa, né? Senhora! Com mais mundiais. Ô, Domênico, pesou tanto a favor do Walter jogar num clube, que ele preferiu continuar no banco do Corinthians do que se titular nessa porcaria que se pega. O Corinthians não quis liberar, não fala isso, não. Você disse que o Corinthians não quis liberar. Como assim? Não é que história, não. Peraí, liberar, vírgula. Todo contrato tem um negócio chamado multa rescisória, independente de qual seja o contrato. Todo contrato existe esse termo, multa rescisória. Então, se você quiser pagar a multa, vai lá e paga e sai. Simples assim. Mas você só tem 5% da multa? Simples assim, vírgula. Para você que não tem, talvez, o conhecimento pleno da lei, vamos lá. Quem detém o direito, mas é fato. Quem detém o direito federativo do atleta é o clube. Independentemente do percentual que você tenha, o outro clube que for negociar o atleta, ele é obrigado a pagar o valor da multa rescisória integral para o clube que detém o direito do jogador. Se o Corinthians falar, vamos lá, o passe do Walter, 10 milhões de euros. O Corinthians ele pode ter 1% do valor do passe, da transação. Se o Corinthians pegar e falar, o meu valor aqui, eu quero 5 milhões de euros pelo 1% que eu detenho, o Corinthians tem esse direito. A menos que pague-se o valor integral da multa, e aí o jogador vai embora e o Corinthians só recebe essa quantia. Se for 9 milhões de euros, ou 9 milhões e meio de euros, o Corinthians ele pode vetar a transação, a menos que pague-se o valor integral. Mas enfim, e por falar também em jogadores que podem surgir, RG, o Zeca hoje, daqui a pouco a gente vai falar a respeito do Santos, que não se apresentou no Santos. Você vai dar aquela emendada agora no Santos. Sim, o Bertolá pode até emendar. Já vamos falar. O Zeca é um jogador que entrou no radar do Corinthians, ainda mais diante da situação que ele se encontra hoje, né? A moda agora é grande, vamos aguardar, né? Mas a moda agora é radar. O Zeca está sendo monitorado, está no radar. Todos, né? Mas acho que é só do Corinthians, Paulo, Palmeiras. Não tem a dúvida. Todo mundo precisa de lateral esquerdo aí. E se ficar ainda entre Palmeiras, São Paulo e Corinthians, não tenho dúvida que o Palmeiras leva. Por causa da grana. Ou você já está sabendo de algo? Não, que o Palmeiras ele tem um poder financeiro hoje de barganha muito maior do que os outros. Ele tem. Você sabe, tá numa pindaíba danada, né? Mas aí o cara vem jogar no Corinthians por amor, irmão. Ah, vai, por amor. O cara vem jogar no Corinthians por amor, irmão. Por amor. Inclusive, olha, o Márcio Rodrigues, também corintiano, colaborador aqui do Estádio 97, né, Márcio? Tudo bem? Boa tarde, Márcio, beleza? Boa tarde, Sombra, todo mundo. Olá, e a história do Zeca aí, se entrar em leilão, entendeu? Palmeiras leilão. Tem chance, né? Leilão. Chance. Leilão? Ah, leilão. Se entrar em leilão, se entrar em leilão é leilão. Leilão leva leiloca, né? É isso aí, Márcio. Essa é a grande verdade. Leilão. Se o leilão, né? O Palmeiras declarou que não estava interessado nele. Ah, não, falaram hoje. Mas esse é bom jogador, hein, Dodô? Não, é bom, mas o Palmeiras falou que não estava interessado. É, mas é lógico, todos vão dizer que não estão interessados. O próprio... O Corinthians também, vai dizer que tá no radar. Ninguém tá interessado, viu, gente? Ninguém tá interessado. Ninguém quer. Joga mal o Zeca, né? É porque ele joga muito mal, então ninguém quer. Agora, o Márcio, por exemplo, o Mano, ele é contra essa coisa de uma hipotética troca de Reinaldo, lateral esquerdo de São Paulo, hoje na Chape, em troca do Walter. E você? Ah, eu acho que o Reinaldo tá tendo um bom ano na Chapecoense, né? Pelo erro da própria direção aí de colocar jogador irregular na Libertadores, né? O time poderia ter se classificado, ele tava jogando bem na Libertadores, fez gols, a maioria de pênalti, mas acho que ele teve uma boa temporada na Chapecoense. Mas é aquele negócio também, né? Ele jogou num time grande como São Paulo e deixou a desejar, né? Então, talvez a camisa pese aí quando joga num time grande, né? Mas, ô Márcio, eu não discordo de você, eu também acho que o Reinaldo tem feito um bom ano, eu gostaria se tivesse a possibilidade dele jogar no Corinthians ano que vem, ainda mais o Guilherme Arana... Melhor que o Moisés ele é, né? O nosso titular seria o Moisés, meu Deus. Então eu prefiro o Reinaldo, de fato, mas eu acho que nessa troca é meio que injusto você colocar, por exemplo, um jogador que não tá nem sendo utilizado no teu clube, no caso aí o Reinaldo no São Paulo... com um jogador que tem potencial para ser goleiro titular em qualquer grande clube da Série A. Você tropeçou também. Um jogador que não está sendo utilizado no clube por outro que também não está sendo utilizado. Não, mas ô Sombra, eita! O Walter, ele está no elenco. Não, mas é diferente. O Walter, ele não está jogando como titular, mas ele está sendo utilizado. Mas ele é atleta do Corinthians. Tanto é que o Corinthians, ele foi sondado por outros clubes aí na possibilidade de empréstimo do Walter. E o próprio Corinthians, ele declinou todos. Porque é um goleiro importante. Mas agora, o problema não é se o Reinaldo está jogando ou não pelo São Paulo. O problema é o futebol que ele está desenvolvendo, onde ele está no momento. Não, mas é que tá, Sombra. O próprio São Paulo, ele desdenhou do jogador. Tanto que ele foi para a Ponte, tanto que ele foi para a Chapecoense. E o São Paulo, ele teve a possibilidade de resgatá-lo e colocá-lo no elenco atual. Porque o São Paulo hoje tem Edmar e Junior Tavares. Não, o Reinaldo, na minha avaliação, é melhor do que os dois. Mas o São Paulo não pensou da mesma forma. O Edmar... Então, a moeda de troca, eu acho que está mais desvalorizado. Por exemplo, se o São Paulo oferece o Reinaldo, o Hernanes e o Prato, aí é pau a pau com o Walter. É um palhaço. Momento. Fanfarrão demais. O Mano gosta, viu? Ele gosta. São Paulo oferecer a chuteira do Hernanes, você tem que dar esse estádio que nem é de vocês. Pra nossa poder senhora! Ah, cala a boca. Mito. Ó, continuando com as manchetes. Estádio velho que já que o assunto é velho, mas nem, nosso, tudo que é, velho. Nem tudo que é velho é ruim. Nem tudo que é velho pertence aos outros. No caso do seu estádio é. Não é o caso, viu? Desculpa, de estádio aí na mesa, só posso falar com o Domênico, velho. Mas nós e eu, mano. Fala, seu Bernardo. Vamos lá, então. Se bem que eu acho que há discordâncias também, né? Sabe que hoje é cedo. Há discordâncias, né? Por quê? Sim. Com relação a quê? Porque o estádio, na verdade, tá lá, o documento do estádio Corinthians tá lá, né? Aquela alienação brava lá embaixo, né? Não tem como passar pra frente. Letras garrafais. Letras garrafais, né? Claro que tem, é igual um carro. Tá, um carro alienado, é seu. Lá vem o mano. É o direito de posse, irmão. Só passa pra frente se o comprador adquirir a dívida junto. Mas quem disse que. Mas peraí, quem disse que o Corinthians quer passar alguma coisa pra frente? Às vezes pode precisar. Dá uma apagada de pau aí. Dá uma apagada de pau aí. Pode precisar, né? Você está decidindo alguma Copa do Mundo? Você está decidindo alguma Copa do Mundo? Não, graças a Deus não fizemos parte de um processo corrupto. Mas quiseram. Que foi coroado com 7-1 ridículo. Quiseram, mas processo corrupto. Competição corrupta. Quiseram. Que foi coroado. Mas não tiveram elaborada de maneira corrupta, coroada com a maior vergonha do futebol brasileiro. O seu estádio não tem lugar pra parar carro, desculpa. Chupa e paga, mano. Falar nisso, o seu estádio não tem lugar pra parar carro. Aliás, você paga um pau pra Nova York, lugar que não tem onde pagar para carro. Mas você não quer comparar, por exemplo, quero comparar, sim. Não, você não quer comparar a malha metroviária de Nova York com a de São Paulo. Desculpa. Não, ano que vem. Aí você tá passando. O ano que vem tem eleição. O ano que vem tem eleição. E como toda boa campanha política, inaugura o Morumbi, o metrô tão perto quando vocês... A mesma distância que é o metrô do São Paulo, é a mesma do Itaquerão. Olha, a mesma. Mas até inaugurar, eu tô ouvindo esse papo de inauguração da estação Morumbi, desde que eu tinha 15 anos. É. E ó, desde que, ó, de desde que eu tinha 15 anos. E lota sem metrô. Sem metrô, esse bate recorde em cima de recorde. Desde que eu tinha 15 anos, eu tô ouvindo esse negócio de estação. Mas olha, mas não lota. Não lota estádio com capacidade do Canindé, não. Lota Morumbi. Nossa senhora. Morumbi. E o ingresso é 2,50. Ingresso é 2,50. Você compra um quisuco na padaria ganha de troco. Chora, mano, chora. Não é 2,50, mas... O que você tem contra as pessoas poderem comprar algo por mais barato? Eu não tenho nada, mas pega a arrecadação. O que você tem contra as pessoas que não têm dinheiro? Agora é arrecadação, antigamente era público. Pega a arrecadação do meu time. O que você tem contra as pessoas? Você que é da torcida do povão, Eu sou povão mesmo, irmão. Era Nutella, pá. Eu sou povão mesmo. Você não fez parte daquela campanha da Gaviões também, contra ingressos altos, estádio Nutella? Sempre. Cadê o futebol raiz? Moderno. Sempre. Então seja coerente. Inclusive, eu tô sendo coerente, inclusive, já que você tá falando em termos aí de público, se você não sabe, eu vou te passar um dado. A maior média de público do Campeonato Brasileiro é do Corinthians. 38 mil ingressos vendidos. Não faz mais que obrigação, né? Um abraço pra não você. Não faz mais que obrigação. É o líder do campeonato. Líder. Né? Agora, eu quero saber se o seu time, ele foi líder de média do campeonato no ano que caiu. 2007. Não, o Corinthians ele tem no sido... No ano que caiu. Eu não sei não se foi, vocês né? Estão... Não foi, né? Se vocês foi estão... Não foi. Não foi 13 mil, o Corinthians, o Corinthians nos últimos 10 anos. É. O Corinthians nos últimos 10 anos não houve um campeonato brasileiro que o Corinthians não estivesse entre os três primeiros em termos de média. Não, São Paulo também não. Mas deixa eu explicar. Três primeiros não é primeiro. Um, mas dois, pega o aproveitamento. Três. Um não, é um, dois é dois, três é três. São Paulo você também não. Se foi esse argumento, São Paulo também o ano passado, o ano passado, o Corinthians ele foi, se eu não me engano, o ano passado o Corinthians ele foi aí a segunda melhor média de público. Não, mas eu perguntei assim, quando eu tava brigando pra não cair que nem o meu... Em 2015 foi a maior média de público. Mas quando eu tava brigando pra não cair que nem o meu... Qual que foi a média? Qual que foi a média? É 13, teve 18, também, eu vou 13, pegar isso pra você em 2007, assim. Qual que era a média de público, mas tenho certeza que era alto também. É. Então eu quero ver se do Corinthians eu quero ver se a média de público do Corinthians naquele ano é maior que a do média do São Paulo esse ano. Oi, tinha promoção, hein? Tinha promoção. Tinha. O negócio do refrigerante era R$1. Né? Era R$1. Aproveita, seu Bento, enquanto ele foi falar os dados. Seu Bento, vamos ao Santos. Vamos, RG. Oferecimento de Nissan, faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. Também no oferecimento do Extra, vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel. Vai ter futebol, vai ter Extra Gol, vai que você pode, beba com moderação. HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E Exeg, a faculdade do Etapa, formando o melhor em você, seu bem. Vamos lá, RG. Boa, seu Bento. A média de público do Corinthians em 2007, viu, Bento? Foi 16.800. Ah, não. Meu Deus do céu! Não, só você pergunta a Chapecoense, não foi do Corinthians, vê? É dessa da Chape. Não é a segunda maior torcida do Brasil? Não, deve ser do Havaí. Deve ser do Havaí, não é, não, não é do Corinthians. Mas como é que a segunda maior torcida do Brasil tem uma média de 16 mil pagantes? Ah, porque tá porque é modinha, tava pra sair. Deitando aí, mano, que é isso? O Pacaembu tava em obra, trouxe. Não, olha, não, eu vou... Eu vou deitar aqui em homenagem à deitada que eu dei no Mano. Não. Você vai deitar. Você deitou no chão. Deitou no chão. Que isso, velho? Que isso, mano? Deu uma deitada agora. Que isso, mano? O negócio do Sombra não é deitar. Levanta ele, Domenico. Porque o negócio dele é sentar. Apelou. Mas ele deu uma deitada agora. Ele arrebentou agora, hein, mano. Deitada no quê? Deitada no que o Pacaembu tava em obra. Porque eu vou buscar a média do meu time. É melhor falar que não tinha achado, mano. Tinha promoção melhor, naquela época do refrigerante. Não, eu sou um cara imparcial. Era real, não era bar. O bar sabe. Olha, tudo não bem. Não tem isso não. Não fala bolacha. Pacaembu em obra? Acho que era da bolacha. Se você alugasse o Palestra Itália, tinha mais de 16. Cabia 30. Ué. Bom, enquanto você respira aí, mano, vai, seu bem. Passa aquelas gostosas do round, dá uma segurada aí. Dá uma segurada aí agora. Passa a gostosa do round. RG. A Ring Girl. Halloween, sexta-feira, qual a recomendação de falar do peixe, RG? Ah, hoje é dia de dar um tapa na peteca da sapeca. Boa. Sensacional, hein? Ô, Bento. Pera aí, mano. Falar do Santos. Ô, bicho. Não, eu vou passar a informação correta, porque a média foi de 19 mil, viu? Ah, pô! Não era da Chape, era da Ponte. Era da Ponte. 19 mil. Filha da mãe, tá bom, tá bom. E essa semana, quando, na quarta-feira, né, a gente falou que foi, o Zeca foi resolver problemas pessoais, tinha algo estranho, né? Porque assim, tinha. Não morreu ninguém, não, não aconteceu nada. Né? Então tá aí, ó, com alegações de falta de pagamentos e insegurança no trabalho, o Zeca tenta rescindir o contrato com o Santos na justiça. É. Né? Ele vem sendo orientado aí pros amigos, tal, pra ele ser integrado, voltar pra jogar no final de semana, partir amanhã é o clássico, mas ele não tá muito afim. Parece que ele tá afim de ir até o fim mesmo nessa parada contra o Peixe. Aí o Peixe alega que ele fala que os pagamentos do FGTS... É, eu vou dar uma resumida aqui. Dá uma geral para o pessoal poder entender. Porque eles não podem tratar do assunto, nem o Zeca, nem a empresa que cuida. É. Porque isso está sob... famoso segredo de justiça. Sim. Então é o seguinte, aí tem uma matéria no Globo Esporte, aqui no Globo.com, que eles resumem para a gente poder dar uma entendida. Antes, um pequeno comentário. Isso, o combustível disso tudo foi uma queda técnica do Zeca e uma entrada na famosa rede social, e aí deu um atrito lá com a torcida, e a partir dali o bicho pegou. Aí dizem que os torcedores agredindo ele no aeroporto. Sim, sim, né? Então, mas consequência, tudo teve, né, a sua razão de ser. E aí a mãe do Zeca parece que começou a ficar desesperada e aquela coisa toda. Bom, então para poder entender aqui, segundo matéria do Globo.com, diz o seguinte: Zeca não está disposto a se reapresentar ao Santos nos próximos dias. Depois de ser titular na vitória por 1-0 sobre o Atlético Goianiense no último domingo, o lateral esquerdo ganhou folga de 2 dias, assim como os demais jogadores do elenco. Ele não se reapresentou na quarta, não treinou na quinta e nem vai trabalhar nesta sexta. Pessoas próximas a Zeca tentam convencê-lo a se reapresentar o quanto antes, mas ele não está disposto a isso. O lateral está no Paraná com seus familiares e aguardará o desdobramento do caso. O Santos vai multar e advertir o atleta a cada falta, podendo até pedir a rescisão de contrato. Neste caso, o clube teria o direito de receber a multa pelo fim do vínculo, estipulada em 50 milhões de euros, ou seja, 190 milhões. As advogadas de Zeca buscam formas para uma resolução mais rápida na justiça, porque como virou aí, se tornou um imbróglio, isso só vai sair... Ser julgado em abril. Em abril, porra. Então, quer dizer, os caras... Ele tentou uma liminar e não conseguiu. Não conseguiu. Foi aí o juiz vai mexer com isso. Dançou, ele não contava com isso. Então, hein? Os advogados dele, ou sei lá, os amigos dele, pô, os caras estão querendo fazer a cabeça dele, fala, bicho, volta. Mas senão... tem clima, RG, pra ele voltar pro Santos, você acha? Ah, claro que não, né? Não, mas o Santos tem que proporcionar... Entendeu? Aí é que tá. O Santos, ele não pode ficar nessas de clima ou não. O Santos tem que proporcionar todas as condições pra ele voltar. Exato. Porque senão, aí o Santos vai dar motivo. Ação. Se ele não voltar, ele dança. Ele vai voltar. Mas o que você quer fazer? Coloca na entrada do CT um monte de bexiga. Bem-vindo, Zé. Não, ele vai voltar, vai ficar treinando separado. O clube tem que dar segurança pra ele. Se ele alega falta de segurança, o clube tem que dar condições de trabalho pra ele, pronto. E ele tem que se representar, velho. Não tem esse papo de, eu tô com medinho, não vou. Não vai pra onde? Agora, é importante... que o torcedor, atenção você torcedor de qualquer equipe que gosta de brincar, porque pra você é uma brincadeira idiota, de tentar agredir jogador ou agredir, não é só tentar como agredir jogador. Meteu pavor, você, né? Você meter pavor, você abre um precedente pra que jogadores, que às vezes não querem também mais ficar no clube, continuar, exatamente, vai embora. Consigam argumentos pra na justiça tentar o seu desvínculo com o clube. E arrebenta prejudica com o teu clube. E você prejudica o clube porque quer queira quer não, por um tempo, esse jogador, ele é um patrimônio técnico e patrimônio financeiro do clube. Então, você é torcedor, miolo mole. Pense muitas vezes antes de você fazer uma bobagem. Não só porque você não deve, como você está cometendo um crime, você está agredindo uma pessoa. E serve também para o jogador que tem... Olha, nós estamos em 2017. Esses jogadores têm que entender que eles precisam ser muito bem, mas muito bem assessorados. Eles precisam ser orientados. É. Senão, você também paga mico. Você também... Se você vai sair do Santos porque você teve pressão da torcida, você vai pro São Paulo, você vai pro Corinthians, você vai pro Palmeiras. Mas você duvida que alguém não assessorou? Não, então, mas vai ter pressão também. O problema é também a qualidade dessa assessoria. Entendeu? Vai ter também, exatamente. Agora, se você é mal assessorado, velho, você dança. Só tomar é que cuidado. Os cara viram a chance quando ele apanhou no aeroporto e falou, é agora, né? É, mas não funciona bem assim, né? Ó. Ih, tocou. Opa! Zé Fontinha. Pronto. Fala, Zé. Entendi. É japonês. A ligação, né? É uma compilação. É que o Corinthians está de fato interessado no Zé. Sim. Outra coisa, o Reinaldo volta pro São Paulo porque o Dorival quer o Reinaldo no São Paulo. Sim. Aí se o Dorival também vai ficar no São Paulo, também não sei. Também outro, ninguém sabe. Mas hoje o que existe é o Reinaldo volta pra jogar. E o Walter, vem pro São Paulo. Ah, então é isso aí. Então tá tudo certo. Então, seu Walter vai pro São Paulo se o Corinthians deixar, né? Os jogadores têm contrato, filhão. Mas eu acho, mano, mas o que tá acontecendo? Não tô entendendo. Mas eu acho. É fato, dá a impressão, que o Walter tá pedindo carona na frente do Parque São Jorge. Não, depois se for, mano. Cara, velho. Depois se for e o Reinaldo não voltar, aí você liga pro Roberto de Andrade e fala, como assim? O que você tá fazendo aí, Roberto? Manda um zap pra ele, mano. Mesmo porque parece que o Roberto também é jogador. Mas acho que o Roberto deve estar grato, porque o São Paulo aí pagou uma dívida que era do Corinthians. Por causa do Petro. Do Petros, pagou. Ah. Falou assim, pagou, né? O Corinthians ainda tinha dinheiro pra receber. O nosso co-irmão pagou. Não, o Corinthians devia pro empresário lá do... Do Petros. Do Petros, né? Sim, mas então o São Paulo, como clube com o irmão, falou assim, não quero que você fique bem mal assim no mercado. Não é, você não vai ficar mal no mercado assim como não pagador, não. Eu pago a sua dívida. Fica sério? Ao contrário. Nossa. É, inclusive, o São Paulo mesmo. Pagou. O São Paulo que deu um calote no Corinthians durante muito tempo com relação ao dinheiro do Lucas. Vai reclamar na FIFA. Isso daí nada mais é do que consciência pesada, porque sabia que esse dinheiro poderia já estar aplicado e rendendo aí pro Corinthians. Vocês tiveram consciência pesada. Olha, é verdade, tá ajudando o irmão. Conta do Corinthians é que nem daquele cara que você vai pagar pra ele. Mas, você, gente, fala assim, ô, passa o número da conta. Ele fala, não deposita não. Se cair lá, já foi. Fundo perdido. Caiu, já some, né? Caiu, sumiu. Corinthians, se você não sabe, pra que o Corinthians tivesse o patrocínio de uma estatal, ele precisava apresentar uma certidão negativa de débitos. Isso, então dá uma chupada aí. Mas tá falando só mas isso não significa que não... É diferente. Isso não, você pode não ter débitos governamentais, etc. Mas você pode ter débitos com empresas privadas, etc. Mil débitos você pode ter. Não vem com essa, não. Por isso tem débito, filhão. Tem sim. Como é que fica o clima pro Clássico, depois disso? As coisas não. O Zé Fontinha disse que o Balbuena quer ir embora, hein? Ó, o último que sair aí apaga a luz, hein? O último que sair apaga a luz, hein? O Balbuena, eu não sei também se vocês têm informação, que pra variar vocês tentam polemizar e criar crise no Corinthians onde não existe. O time do Corinthians, ele tem aí uma série de jogadores aí com potencial de venda sim, porque é o time atual campeão brasileiro. E será campeão. É o atual campeão. O atual é o Verdão, como assim? Tá louco? E agora tá acabou o campeonato? Como assim, tá começando a ficar meio esverdeado esse título. O Balbuena, ele teve o seu vínculo aí, já inclusive prorrogado, já tá acertado aí uma renovação do Balbuena. E possivelmente, se ele sair do Corinthians, vai sair por muito dinheiro. Porque o futebol italiano já demonstrou interesse, assim como em outras peças do elenco também. Guilherme Arana, o Maicon. Assinou o já essa renovação? O Jô. Tá encaminhado. Ah, tá encaminhado. Porque o que chegou pra mim é que vence agora no fim de 2018. Então, se o Corinthians não vender no fim do ano, no meio do ano não pede nada. Não pega nada. E o jogador ciente disso. Já assina um pré-contrato. Eu vou confirmar aqui pra ver se não renovaram ainda. Não, tá encaminhado. Acabou. O Zé Fontinha tá hoje muito ativo. Ele falou assim, não assinou. Então. Não assinou. Também tem essa informação. Manda esse Zé Fontinha aí pro inferno. É que o cartório fechou, irmão. O dos outros é bom, né? Vai ter que começar a pegar torcedor na arquibancada pra jogar Libertadores ano que vem, mano. Mas daqui a pouco tem mais coisa. Mas por falar em Libertadores, você não fala nada porque teu time não tá. Então fica de fora da conversa. Não acabou ainda. Só fala de Libertadores com quem tá lá, filho. Não acabou o ano ainda. Por enquanto quem tá na Libertadores só sou eu. Vamos falar de Nissan, Marigoldo. Olha só, amigo, marque na sua agenda neste mês. Você vai sair de Nissan Zero. O Feirão Nacional Nissan está de volta. E agora com 100% da tabela Fipe no seu usado. E olha só essas ofertas. Nissan Kicks SL, o SUV mais desejado das ruas, agora fabricado no Brasil com taxa zero. Você ouviu? Taxa zero em 24 vezes. É isso mesmo, sem nada de juros. E Nissan Versa 1.0S com pequena entrada de R$ 4.900 e saldo em 60 meses. Você acha que acabou? Que isso? Tem mais! Promoção outubro de vantagens Nissan, um mês inteiro de ofertas imperdíveis. Cadastre-se no site outubrodevantagensnissan.com.br e ganhe uma exclusiva cristalização de para-brisa para melhorar a visibilidade ao dirigir o seu carro. É isso aí, passe numa concessionária Nissan, faça um test drive e aproveite a edição 100% tabela Fipe, tá bom? Quem testa, compra a Nissan e não esqueça, pela vida, escolha o trânsito seguro. É Nissan! Imaginou que gostoso você arrumar um lugar do mundo e morar vizinho a um parque, uma represa. Que privilégio, Domingo. Ah, mas, pô, você tá de brincadeira, já existe aqui em São Paulo. Você tá louco? Aqui em São Paulo? Opa, agora, São Paulo é difícil assim? Como assim? Tem aqui difícil em São Paulo? Nada. Agora existe. É o novo lançamento Sombra da Trisul. Fica ao lado do Parque Guarapiranga e da Ponte do Socorro. Meus amigos, eu estou falando do Side Atlântica. Sério? Conta mais sobre esse empreendimento. Esse empreendimento é sensacional. Escuta só, dois dormitórios, vaga de garagem, lazer completinho com piscina, com segurança de condomínio fechado, meu amigo. Ah. Mas é caro isso aí, Dudu? Não, não, é caro nada. Se eu falar pra você, por exemplo, que as parcelas cabem no seu bolso, você acredita? Não, acredito, né? Porque a gente não estaria anunciando uma exatamente. Mentira. Então, né? Ó... Temos credibilidade? Temos credibilidade? Né? A Trisul também? Também, então, claro. Favor, passe para mim e para todos os ouvintes detalhes. Como faz para conhecer? Fácil. Você pode ir agora mesmo. Aliás, você pode aproveitar e conhecer o decorado. Já tem decorado, hein? E quando você vai no decorado, amigo, você fica louco. Aí você fica maluco. E se você quiser informações, você pode acessar agora mesmo o site deles, que é o sideatlantica.com.br. Sideatlantica.com.br. De repente você fala assim, pô, não tem um telefone, eu posso ligar já, que eu fiquei curioso pra caramba. Então pega o telefone, mas tá um trânsito desgraçado, né? Só dá uma olhada pra ver se o guarda não tá aí, hein? Tá tudo parado, mas liga agora. Você que tá no teu trabalho, tá pra sair, liga antes. Você que tá na tua casa, agora liga. 5599-8715. 5599-8715. Sai de Atlântica, meus amigos, mais um lançamento da Trisul. Bom, bom, bom demais. Bom demais. Tá continuando louco. Com as manchetes do Estádio 97. No oferecimento de Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Também oferecimento de amendoim Santa Helena, um golaço de sabor. Mendorato, o seu parceiro do futebol. E McDonald's, eles chegaram no McDonald's. Grand Cheddar McMelt, McFritas Cheddar Bacon e o novinho Cheddar McRib Barbecue, com hambúrguer 100% suíno em formato de costela. Aproveite, Bento! Tricolor! Vamos, São Paulo. O tricolor, vamos lá, time que tá ganhando não se mexe. Vamos falar do maior campeão mundial das Américas. Tricampeão mundial das Américas. Tricampeão. Não que eu não soubesse, eu sabia, você sabia, todos sabiam. Vós sabiais, eles sabiam. Mas já como tem gente que gosta de deturpar as informações, agora tá lá, olha, carimbado, não, agora sim, dá uma chupada aí, mano. Dá uma chupada. Entra no site da FIFA aí, trouxa. Não, mas agora tudo bem, porque esse título de vocês era meio Sandra Regina. Mas não tinham reconhecido. E outra, a filha do Pelé. Em 92, 93, 2005. Agora tá reconhecido. 92, 93 e 2005, só o São Paulo consta como campeão do mundo. Ah, não rachou o título com ninguém, né? Não, não é meiuca. Não tem meiuca. Não é meia, meia mussarela, meia calabresa, né? Aí você tá querendo dar uma pedrada no coitado do Boca, porque o Corinthians ele já era. O Boca foi reconhecido agora. Mas o RG. Fala, mano. Agora eu prometo não falar mais, porque agora, diante de tal feito aí, eu prometo não usar mais o termo que o Corinthians é o único bicampeão do mundo reconhecido pela FIFA. Seu time também é agora. Sim, não só. Tem outros que foram reconhecidos. Já era, né, mano? Isso Flamengo, aí... Santos, Corinthians... Não, não, não. Bicampeão do mundo reconhecido pela FIFA. Não, não, eu sei, mas... O Flamengo não é bicampeão. Não vi, não. Esse coitadinho aí que tá falando aí também, esse coitado, esse Vieira aí também só tem um. Então não é bi. Vai te catar, ó. Não, não, mas eu... Você também não pode falar que você só tem dois. São Paulo tem três, então, eu não estou falando de bi, estou falando dos que foram reconhecidos como título mundial. Quais foram? O Brasil? O Flamengo, o Grêmio, o São Paulo, o Santos. E o Porco não. Ah, não, ainda não. Então é isso aí. Tá, agora é que acabou. Foi de 60 pra cá, né? Espero que acabou, tenha acabado a piadinha, chega esse papinho de que ele é 7-0. Você devia pedir desculpa, não é campeão mundial. Aí, outra, acabou assim, RG. Quem tem, quem não tem, não tem. Na verdade, o Corinthians tem 1,5. Vamos mais brigar por causa disso. Você dividiu com o Boca, tem, é meio. Pronto. O Corinthians não, tem 1,5. Dividiu, pera aí, quem dividiu foi o próprio Boca, que também tava nessa condição de bastardo. Ah, 1,5. O Boca tava nessa condição de bastardo que vocês também estavam. Então é meio. E agora vocês ganharam aí também. Acabou, leva pronto. Meio. Mesmo bastardo leva meio, né? Quando ele se é bastardo não é, mas é leva meio. A justiça reconhece. É meio. Bastardo, tem 1,5 só. Seu Bento e o meu tricolor, seu Bento. Eu tô empolgado hoje aqui. Demais, hoje é demais. Só porque ganhou três? Tá não, a gente já tinha. E nós também. Né? Mas, ó. Nossa, a Leila do cacete, ele comprar isso aí logo. Passa o cheque lá, você tá com raiva do Domênico? Porque puxa, não tem nenhum a ver com isso. É que o Domênico, ele podia ajudar. O que tem a ver com isso? Vamos lá, escalação amanhã, do 17 horas, jogaço amanhã, hein? Sim. Ó, time que estapecou o Flamengo é o mesmo. Vai com Sidão, Militão, Arboleda, Rodrigo Caio, Edmar, Jusilei, Petros e Hernanes. O Eva, Marcos Guilherme e Lucas Prato. Boa! Sidão pode entrar chateado amanhã, Maltinho? De jeito nenhum. Não. Por quê? Por que é chateado? Porque foi avisado que o Valtão já é. Ele não foi avisado. Isso é uma coisa de ficar correndo na imprensa. Não. Agora, RG, eu ainda acho que com Walter ou sem Walter, a questão de titularidade pro Sidão no ano que vem. Depende só dele. É, se o cara agora fechar os últimos 8 jogos fazendo jogos excelentes... Os caras não vão tirar ele. Vai ser aquela coisa, vai começar o ano, vindo qualquer que for o goleiro, vai começar o ano tipo assim, tá em aberto. O negócio só tá, a briga em aberto. Ah, eu respeito a opinião de vocês, mas eu penso que o Valtão vem pra ser titular. A princípio eu também acho. Mas mesmo assim... Mas é o que o Sandra falou, se nesses 8 jogos que faltam pro São Paulo, se o Sidão fechar o gol, RG, pô, continuar fazendo. Até a moral dele vai ficar lá em cima, os caras vão falar, olha, o cara é titular. Cabe ao Sidão continuar pegando bem debaixo do gol e não dar susto quando sai do gol. Sim. E pra ele pode ser até uma motivação, né, Sombra? De repente começar esse tipo de notícia. Agora, e o São Paulo tem 10 pendurados, viu? Bastante, hein? Bastante. Meu, o Petros tá pendurado há 13 jogos. É. Caramba. Sidão, Rodrigo Carlos. E é volante, hein? Eu acho que é recorde isso aí, cara. 10? Sidão... 13 jogos. Sidão, 13 deve ser Caio, não é possível. Petros, Hernanes, Lucas Prato, Renan, Bruno Lugano. Não, Bruno Lugano. Jonathan Gomes e Lucas Fernandes. Deus. Não, na boa, aí quem não pode é o Hernanes, o Petros o Preto, e. O Sidão também. Numa dessa, o São Paulo tá ganhando de 1-0, 40 do segundo tempo, começa a querer fazer cera. Chama, põe o Lugano nesse jogo e manda ele querer fazer cera pra bater time de meta. O Lugano tá machucado. É. Não volta ainda. Tá machucado o Lugano? Tá machucado. Não, ainda complicado. Não, machucou agora há pouco. É. O Mike Suell também tá machucado ainda. Não, peraí, não é Mike Suell, é Manco Suell. É. Porque, eu vou te falar. Que isso? Não, peraí. Acabou com a carreira do cara. Manco agora. Suell. Eu acabei com a carreira? Manco Suell. Meu, o cara não joga. Coitado. Manco Suell. O Mike já fez isso como jogador aqui, chamou de podrinho. E o cara ficou chateado. Agora você vê que esse negócio de Manco Suell aqui, porra. Guardou a mágoa. O Michael Suell, ele para em vaga especial no shopping. Você tá louco? Olha o mano. Ô, mano. Ele implantou o braço do braço. Guardou a mágoa faz tempo, né, mano? Ele é injurice, né, mano? Guarda. Ele guardou e falou pra você. O Michael Suell é D. D. Não, o Pedrinho não esquece, porque uma vez eu encontrei o Pedrinho aqui. Ele falou, pô, você que me falava lá. Pô, o Pedrinho, jogador PT do Palmeiras. Perda total. Que mais, você bem, é o coração de ouro. Sacanagem, mano. O São Paulo renovou com o Militão, viu? Não. Ah, é? Tá negociando ainda, tá? Não, disse que negociando, já fechou, 4 anos. Negociando ainda, hein? Eu vi aqui que já. Olá. E o Júnior Tavares também. O Júnior Tavares, por incrível que pareça, falaram que tem proposta pra jogar na Europa ano que vem. A informação que eu tenho é que o Júnior Tavares não deve permanecer. Então? Não deve permanecer. Né? Futebol europeu no ano que vem. Ou seja, mais um motivo... É, o Zé Fontinha tá me falando um negócio aqui, mas também não posso... Posso falar isso que você tá falando, Zé? Zé, você faz informação aí, não posso falar? Não, melhor agora não falar isso. Melhor agora não, né? Não, tá bom. Não vou falar porque eu também não quero o mal de ninguém. Bom, mas então mais um motivo pra você ter o Reinaldo voltando. É, sim. Tá bom. Só o Palmeiras. Nós, fala de nós, seu Bento. Ah, fala aí, do Sem Mundial. Sim! É hoje, hein? Fala de nós, ô, seu Bento. E aí, Dodô? Tudo certo? Seu Bento tá triste. Fala com o Palmeiras aqui. Fala de nós aí. Vamos lá, segunda-feira, jogo. Pô, achei que a Leiloca ia postar alguma coisa se referindo. Segunda-feira. Ao não mundial do Palmeiras, ela só postou assim, ó. Mas que não mundial? Com muito orgulho. Essa bobagem aí. Você se precisa com muito orgulho. Vamos lá, fala de nós aí. Fala do time que tem o maior número de campeonatos brasileiros. Pode falar. Exatamente. Então chupa aí todo mundo. Fala de nós aí. São nove. Cinco mais quatro. E olha que pode vir mais um, hein? Mas vamos lá. Vamos lá, olha, a dúvida só é o Bruno Henrique. O Valentim não confirma quem vai jogar. Tem várias opções, pode colocar o Jean no meio. Sim. Pode colocar o Felipe Melo, o Thiago Santos, enfim. Só vai confirmar segunda-feira antes do jogo, certo? Certíssimo, seu Bento. Também o problema é ficar esperando, né? O jogo de todo mundo. Você já sabe, né, o que vai acontecer. Não sei, às vezes não, né? Sabe? Já entra em campo sabendo, né? Às vezes você é obrigado a vencer o jogo. Sim, claro. Agora, quando... Domênico. Vamos supor. Fala, Manu. O Palmeiras, eu acho que ele não entra pressionado. Mesmo que o Corinthians vença... O Palmeiras não tem aquela pressão e aquele negócio de tipo, nossa, tem que ganhar. O que vier pro Palmeiras dentro do Campeonato Brasileiro é lucro. Hoje por mais é, que a torcida... É, então, porque o Palmeiras demorou demais, é pra mandar o Cuca embora, cara. O Cuca, ele ficou muito no comando do Palmeiras aí, sem conseguir acertar o time. Então, hoje, diante das cenas, aí por mais que aconteça, vai, se o Corinthians tropeça na Ponte, aumenta a expectativa, é claro. Mas se o Corinthians ganha da Ponte Preta, pro Palmeiras aí já era meio que um campeonato perdido. Não, deu uma movimentada agora no final pelos tropeços que o Corinthians teve. Mas se o Palmeiras não conseguir esse título brasileiro, porque o Corinthians agora vai numa dessa dispara de novo, a torcida não vai ficar brava, né? Olha, mano, eu acredito que não, né? Mas torcedor é torcedor, né? Eu honestamente falando, mano, agora sem zoeira, nada. Eu não esperava o Palmeiras chegar para disputar título brasileiro. E eu ainda acho que é uma vantagem demais de grande, cara. Faltando poucas rodadas. Eu me lembro que o ano passado o Palmeiras tinha 4 pontos e ficou durante muito tempo 4 pontos pro Flamengo. Mas 4 pontos é uma vantagem. Foi difícil tirar. Você tem quase que 2 rodadas. Tem uma rodada e mais meia, vamos dizer assim, né? É. De vantagem. O Corinthians tem 2 rodadas de praticamente. Mas o Palmeiras estava jogando bem, né? Olá, o Palmeiras jogava bem. É verdade, Ale. Isso é verdade. A diferença do ano passado para essa. 4 pontos, mas jogando bola. Mas jogando bola e ganhando o jogo. O Corinthians tá com 6, mas não está jogando bem. Parabéns e obrigado pra mim. Não, sim. Isso, de fato. Mas numa dessa, Ale, veja bem. A Ponte Preta, ela tá caindo pelas tabelas. Não é da minha surpresa e nem a dos senhores, mesmo o Corinthians não estando bem, ganhar da Ponte Preta lá. Acho que é favorito. Eu também acho. E ganhando, mete 9 pontos. Santos pega São Paulo, clássico, não dá pra prever nada. Pra mim, não é aquele jogo... O adversário mais difícil é o Santos. Não é jogo que você prevê que o Santos vai meter 3 pontos aí. Não dá pra saber. Não. É um jogo que você vê clássico. Clássico é aquela coisa que pode acontecer qualquer coisa. Então não dá. Então, depois de acabar da rodada, você pode ter um Corinthians com 9 pontos na frente. Do Santos e do Palmeiras. Eu acho que e do, de repente o Grêmio ganha, não sei. O Grêmio talvez, não sei. O Grêmio joga com o Avaí, então, mas deve ir todo reserva. Tudo bem, mas pode ser que ganhe do Avaí. Mesmo reserva, sei lá. Né? E você fica lá com... O Grêmio ganhará do Avaí. Não sei. Então, assim, e aí, eu acho que a expectativa, mano, ainda não é de título. Eu sei que o torcedor, o mais você tá se fervoroso... Contendo. Você não, tá se não tô, não, é difícil. Tá fazendo tipinho. A verdade, tá não tipinho. Estou tá fazendo, gente. A Kátia louca. Eu tô falando sério, agora tô tentando... louca! Estou tentando analisar o futebol e a coisa prevista. Sim. O torcedor mais fervoroso, ele vai acreditar que o Corinthians vai perder da Ponte... Que o Palmeiras ganha do Cruzeiro e que contra o Corinthians o Palmeiras ganha do Corinthians. E passa o Corinthians em 2 rodadas. Isso é possível? É possível. Mas no meu ponto de vista, é difícil. É difícil, gente. Você tá mesmo o Corinthians jogando. Jornalismo, não, mas... Você tem que dar força pro Palmeiras. Olha aqui, ó. Os jogadores do Palmeiras, eles ouvem o estádio 97, eles precisam da tua energia. Então tá, primeiro, senhor Ali, eu não sou jornalista, eu sou torcedor. Eu também não sou. Eu sou radialista. Com muito... muito mérito, graças a Deus. Aliás, ontem eu fiz... Ontem eu completei 31 anos de rádio. Caraca, ontem, falei. 31. Boa, parabéns, Jojo. Eu até esqueci. Você vê, mano, como é que é? Passa batida. Parabéns, hein? É. 3.1 só de rádio, hein? Tô ficando velho mesmo. Cara, se você tivesse matado alguém, já tava solto, hein? Mas no Brasil, peraí, qualquer um 30 anos. Mas peraí, no Brasil, o nego com uma carreira de 10 anos já estaria solto. É um terço da pena. E eu também não boto minha mão no fogo pelo Domênico. Tem cara que fez bobagem e tá solto. Não, Domênico não dá pra mão. Se é que chega a 10. Se procurar em São José, tem gente enterrada lá. Matou muita gente. Agora, é claro que você sempre pensa no algo mais. Você pensa em título, pensa em conquistar as coisas que você tem pra... É o único campeonato que o Palmeiras tem. Tem que tentar fazer o máximo de... Como eles dizem, né? Vamos tentar fazer o máximo de pontos possíveis. Isso, doutor. E vamos ver o que aguarda o final do ano para nós. Mais otimismo. É isso. Não, mas discurso. Eu não sou... Mas peraí, eu não sou... Não, tá triste hoje. Tá triste hoje. Eu estou... Não, gente. Toma um Viagra. Não é isso. É engraçado. Quando é os outros, você não fala, né? O do Palmeiras, você vem aqui botar e ficar me enchendo a minha paciência. É isso? É que ele gosta de você. Ora, é brincadeira, velho. Mesmo. Ô, Sombra, quando tem uma notícia de última hora. Quando tá a briga do dos caras, você fica quieto aí. Ó, agora, fala aí. O Márcio disse que tem uma notícia. O Márcio Rodrigues, aí, nosso colaborador, disse que deu. Aliás, você veio aqui hoje só pra fazer musiquinha, né? É, vim aí, né? Tem. É. O Zeca vai pro Palmeiras, parece aí. Não, não tem essa informação. Olha. É. Não, tem uma notícia de última hora aí que parece que a FIFA vai rever a decisão. Ah, é, Marcião? Parece que vai rever. Mas que decisão? Diz estamos falando do Palmeiras contra o Infantino, o Cruzeiro. O presidente lá, o Carequinha, mandou um e-mail pra Leila. E falou pra ela, se ela mudar o nome pra Crefifa, ele vai reconhecer aí. A notícia aí que chegou aí. Eu não sei se você quer causar pipocando ciúme aí nas redes sociais. Não sei se você quer causar ciúme no Dodô, porque todo mundo sabe que ele tem um lesco-lesco com a Leiloca. Não tenho nada com ninguém, e aí não. Chega esse infante aí, tenho, que aí, sabe, não, por amor do... Eu tenho um lexo-lexo com a minha esposa e olha lá, velho. Não, mas olha, a gente sabe, né? E olha lá. Se mudar o nome, olha aqui, ó. Quem sabe? Né, Sombra? E olha lá. Casado, dois filhos. Mas deve você fazer umas carnes novas, fala com o Vieira, que ele tem que... Eu não sei de nada. Mas... É com o Marcão, velho. Marcão é você. É o gourmet. Isso me preocupa nada disso que vocês estão falando. Agora quero dizer com relação ao time. Puta bobagem, né? Nossa. Foi desumilde agora. Se dane. O cara interrompeu o programa. Olha, agora, pra falar isso, Domênico. Então, honestamente, eu vejo uma dor de cotovelo dos adversários. É muito grande. O quê? Com relação ao negócio da Leila, do patrocínio Palmeiras, que é o maior do Brasil. Só você pega ela. Então, assim, então eu vejo que os adversários querem fazer qualquer tipo de coisa, sabe? Eu quero que se dane vocês. Cara, você tem confiança O time de vocês, o time de cada um dos senhores, deveria se preocupar com o rabo deles. É verdade. Porque o São Paulo tem o São Paulo, o Corinthians, o Santos, sabe? O Grêmio. Esses times são muito grandes e ficam esperando cair do céu o troço do patrocinador. É, nós não tem patrocínio, mas tem mundial aqui, ó. Três. Nossa, que não tem problema. Mano, o Marcão, na opinião de vocês e da FIFA, vocês têm três. Na minha opinião e na opinião dos palmeirenses e das pessoas que viveram passar, o Palmeiras tem um. Foi a maior conquista do Brasil, rapaz. Eu quero que se dane, porque a FIFA... Vou dizer, deixar mais uma vez bem claro. A FIFA, o que ela fala, o que ela deixa de falar, pra mim pouco importa, pro Palmeiras pouco importa. Importa isso. A FIFA, pra mim, não representa o Palmeiras. Não. A FIFA não representa pra o que mim, eu a penso. FIFA a FIFA não representa. Muito pelo contrário. A FIFA representa muita corrupção. Então você fica se gabando porque a FIFA. Sabe assim? FIFA. Eu não falo, nunca falei. O Google. Ele falava Google. Mas falei. O Domênico. O não, Palmeiras. Eu falei pra procurar no Google. Mas o Domênico. Falei pra procurar Google, não em FIFA. Sabe a diferença. O Palmeiras. Aí. O Palmeiras. Tá maluco. Agora sim. Não tem um mundial reconhecido pela FIFA. É a mesma coisa que você. Me preocupa, mas é a mesma coisa que você ser um advogado e não ter a carteirinha da OAB. Ah, não, aí também. Mas olha, mas por que isso? Mas qual que é o critério que você chegou a essa conclusão que eu acho absurda? Não, porque você só pode trabalhar como advogado se tiver carteirinha do AB. Quer dizer que quem o Palmeiras não pode disputar jogo de futebol não, porque a FIFA falou que o Palmeiras é campeão. Qual que é a entidade maior do futebol? O senhor foi extremamente infeliz. É que pediu pra outra FIFA. Desculpa, quando você quer brincar ou ter um argumento, vem com um argumento mais sólido. O Palmeiras continua disputando as suas competições, disputando todas as competições possíveis, sabe? E no ano que vem estará em uma nova Libertadores, vamos disputar de novo Libertadores. Eu acho. Caso o Palmeiras venha a vencer, ele vai disputar o Mundial da FIFA lá, que vocês falam tanto, ou sei lá. E a FIFA agora tá falando agora que não deu nem esse Mundial deles. Você viu o que eles falaram lá? Não dá dinheiro. Não o dá. Paulista dá mais dinheiro que a porra do Mundial eu lá. Eu acho que o Marcão... Então assim, bicho, não sei que vocês estão todos aí fora. Vamos tirar sarrinho do Dodô. Vamos lá falar. Para. Mas é um grande assunto hoje. Mas pode falar o que vocês quiserem. Que assunto hoje? Ô, Sombra, pera só. Que assunto hoje? Vocês vêm falando isso aí há anos. Vocês vêm falando isso há anos. Que assunto hoje? O assunto de todo... Não, mas o assunto é sempre. Vocês não... Olha aqui, ó. A verdade é uma só. Isso eu vou deixar bem claro. A verdade é uma só. Os caras não têm o que falar do Palmeiras hoje. Não tem nada em lá. Aí vem só com esse troço. Mas é verdade, o pior é isso. O Palmeiras hoje é a competição, é o time que tem dinheiro em caixa pra caramba. Cheio de dinheiro. O Palmeiras vem com 250 milhões pra montar elenco pra 2018. Sim, senhor. Coisa que os outros não têm. É, o estádio do Palmeiras. Nada. O Palmeiras não põe um tostão. Nenhum. Um tostão, coisa que outros devem o estádio. Nossa, o Palmeiras está disputando. Agora, o Palmeiras hoje é segundo colocado no campeonato. Tudo bem, por menor que seja a possibilidade, mas existe a possibilidade matemática de ser campeão. Coisa que outros, por exemplo, estão disputando para cair. Entendeu? Então, bicho, eu não tenho o que me preocupar. E aí, assim, não tenho o que falar do Palmeiras? Vem com esse papinho. Eu acho que FIFA é Mundial e FIFA, isso pouco. Eu gosto muito e olha, do Marcão. E pro Palmeirense, pouco importa isso aí. Será, importa. Importa. Porque, Sombra, pra nós, Palmeirense, eu tô falando pra nós. E eu falo por mim, porque eu tenho meu pai, por exemplo, graças a Deus ele tem uma boa memória, ainda tem uma boa memória, e me contou o que aconteceu. E não precisa contar, é só ir ler jornal no passado, você vê a conquista que fez o Brasil na época. Então assim, se vocês acham uma coisa, achem, pouco me importa. Eu sei que nós conquistamos uma grande conquista. E o Marcão, que é uma pessoa final. Que eu gosto muito, que eu tenho muita admiração, porque ele é o único de todos nós que é transarino. Não tem mais o que falar. É o único. Transarino. Transarino. Tirando Mota que tira a camisinha com o pum, mas tô falando, é o único transarino de nós. Mas ele foi absolutamente infeliz, eu tenho que concordar com o Domênico. O Domênico acabou de fazer 31 anos de carreira e tá todo mundo deitando nele. Eu acho isso um desrespeito. Muito pelo contrário. Só que o Domênico é mais bobinho, mais lento. Não vou gostar. Muito pelo contrário. Olha, eu reprovo. Mas como ninguém dá bola pra isso hoje, nós temos musiquinha. Ai. Hoje não, hoje sim. Hoje sim. O Palmeiras não tem mundial, a FIFA decretou e é ponto final. Mas o Palmeiras não tem mundial, a FIFA decretou e é ponto final. Quando assumiu o presidente Rico, já mandou um fax pra fazer o nome. Na mesa do Blatter ficou engavetado, do gancho tirou até o telefone. E dessa copinha eu sonho mesmo, ela tem validade igual de um cone. 51 sempre foi cachaça pra mim, pra você, menos pro William Bonner. O Palmeiras não tem mundial, a FIFA decretou e é ponto final. Mas o Palmeiras não tem mundial, a FIFA decretou e é ponto final. Boa, o Zeca no Palmeiras, o Zeca no Palmeiras aí. Falando nisso, boa, Sombra. Marcel, você espera, Marcel. Que é bom, fera, né, beija. Beija, ô Dudu. Isso, tá louco. Tá falando nisso, hein? Eu vou assistir. Hoje eu vou assistir o Jornal Nacional pra ver se o William Bonner vai retificar o que ele falou aquela vez. Erramos. Será que vai meter um agora erramos? Eu quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu carro. Ontem eles trocaram a cara dos policiais lá. É, cara. Seu carro é valioso? É valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda, até porque foi aproveitando seu tempo que você comprou o carro. Então, faça o seguro do seu automóvel com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Por que perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor. Estádio 97, da Energia. Também no oferecimento de Nissan. Olha só, amigo, marque na sua agenda. Neste mês você vai sair de Nissan Zero. O Feirão Nacional Nissan está de volta. E agora com 100% da tabela Fipe no seu usado. E olha só essas ofertas. Nissan Kicks SL, o SUV mais desejado das ruas, agora fabricado no Brasil com taxa zero. Você ouviu? Taxa zero em 24 vezes. É isso mesmo, sem nada de juros. E Nissan Versa 1.0S com pequena entrada de R$ 4.900 e saldo em 60 meses. Você acha que acabou? Que isso? Tem mais! Promoção outubro de vantagens Nissan, um mês inteiro de ofertas imperdíveis. Cadastre-se no site outubrodevantagensnissan.com.br e ganhe uma exclusiva cristalização de para-brisa para melhorar a visibilidade ao dirigir o seu carro. É isso aí, passe numa concessionária Nissan, faça um test drive e aproveite a edição 100% tabela Fipe, tá bom? Quem testa, compra a Nissan e não esqueça, pela vida, escolha o trânsito seguro. É Nissan! Lembrando que os corneteiros podem mandar sua mensagem, a sua zoeira, a sua musiquinha, né? A sua opinião, a sua observação, através do número 943-530-150. 943-530-150. Esse é o WhatsApp aqui do estádio. A sua opinião, a sua observação, através do número 943-530-150. 943-530-150. Esse é o WhatsApp aqui do estádio 97. 943-530-150. Manda aí, tá bom? Agora um recado importante, hein? Olha, sexta-feira, né? Você já falou com seus amigos? Já falou com a sua mulher? Falou aí com a família e tal? Que tal ir pra Copa do Mundo no ano que vem da Rússia, hein? Ô, bacana, hein? Belo programa aí pra Rússia, acompanhar a seleção brasileira. Seleção brasileira aí, uma das grandes candidatas ao título. Olha que bacana. Mas se você quiser fazer uma viagem legal mesmo, sem perreio, bicho, garantida, show de bola, com toda a assessoria do mundo, você tem que procurar pela Stella Barros, porque a Stella Barros tem mais de 40 anos em Copas do Mundo. E eles prepararam muitos roteiros para você. Desde aquele que só quer assistir um jogo, para quem quer assistir também a Copa inteira. Ligue hoje mesmo na Stella Barros Turismo. Ah, e detalhe, eles não estão vendendo só a parte aérea e terrestre. Se você quiser só a parte aérea e terrestre, tem. Mas eles vendem também com os ingressos. Os ingressos para os jogos do Brasil, tá bom? Então ligue agora. 2166-2250. E agora tem um time lá da Stella Barros aguardando você nesse momento. 2166-2250. Você pode parcelar em até 8 vezes no boleto. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Stella Barros Turismo. Vamos aos primeiros ouvintes. 3284-7097. Um momento sem parar. Sem parar, um jeito novo de comprar. Pegue no display, pague no caixa, ative onde quer que esteja, sem parar sua vida no seu tempo. Cambada de trouxa. Imparcial. É isso. Ingresso a R$1. Alô? Ah, é? Vai essa linguiça com a boca, rapaz. Que isso? Alô? Olha, o cara tá ouvindo pela internet, mas tá no telefone. Bacana. Tá atrasado. Tá no telefone, nem entrou a musiquinha. Tá no Skype, hein? Nem a musiquinha entrou. Parece o Ale chegando. Olha lá. Skype em Marte ainda. Alô? O Ale tá chegando lá. Opa, ô meu velho. Tudo bem? Opa. Você tá ouvindo pela internet ou pelo aplicativo que tem um atrasinho aí, né? É, eu tava ouvindo, Dudu, desculpa, mas não acredito, cara. Tranquilo, nós. Acredite. E não, eu acredito mesmo, eu peguei o telefone e resolvi tentar, eu tava no merchan de vocês aí, caraca, consegui. Boa, velhinho, e qual que é o teu nome completo? É Marcos Antônio de Freitas Pereira. Marcos. Isso, Marcos, com S. Tá bom. E quantos anos você tem? Dudu, ou hoje, 4.0, fazendo hoje. Hoje? Hoje, 4.0. 4.0 no aniversário dele, RG, hoje. Ai, hoje. Nossa, presentão, por isso que eu tô contente mais aqui, rapaz. Então, hoje ele tá de freitas pro crime. Hoje, sensacional. Sensacional. Olha a cara do Ale. Olha a cara do Ale. Ele todo felizinho, Ale. Que é sensacional. Não falei nada, pô. É bom mesmo. Os olhos vermelhos ali. Mas tá, você tá bem. Tá uma merda. É, por que que seus olhos tão vermelhos ali? Que colírio é esse aí, meu? De groselha? É. Caramba, hein, Ale. Agora você cuida dos olhos dos outros. É, dos olhos dos outros, velho. Vai cuidar do seu olho de goiaba. Que isso, ô juiz. Esse olhinho vermelho aí, velho. É. Cílio de goiaba. Deve ser porque ele chorou a noite inteira, RG, por ter falado mal do Romero durante tanto tempo e o Romero agora vai calar ele no final de semana. Você sabe que o Romero vai jogar, né? Ele entrou bem no último jogo, nossa. Ganhou a vaga ali, né? Ó, falar em bem, quem jogou muita bola que tá ouvindo a gente, não, tá solidário com o Dodô, é o Fabiano e o Dodô jogador. Dodô, Fabiano, os dois são gente fina, hein? É, o Dodô que fazia só gol bonito. Só, ah, o Dodô? Caramba, é, artilheiro dos gols bonitos. Eles mandaram uma os mensagem. Os dois são brother. Aqui, muito Dodô. Gente boa, que eles estão com o Domênico Gato e que eles já compraram o Abadá do carnaval, que vai ter, todo mundo sabe, o trio elétrico atrás do Dodô, só não, não vai que já isso, morreu. Que é isso? Olha, eles vão, ué. Tem que trio elétrico. Você tem carisma. Mas Dodô. O Dodô jogador? Não, não. É. Não, não. Dodô. Dodô, Dodô nosso Dodô. Dodô jogador. Nosso Dodô. E quem tá... A chance... Peraí. A chance de você me ver em cima de um trio elétrico... Oh, olha, você vai ser homenageado. A chance... Vamos lá, de novo. A não ser que seja para um evento de música, para tocar música. Agora, a chance de você me ver num trio elétrico com Abadá para curtir essas coisas que, que o mano gosta, as coisas... Na pipoca. É a mesma de eu ser eleito agora, esse ano que vem agora, ou outro ano, sei lá quando, o Papa... É igual, ó, a chance é a mesma. Mas o melhor casamento do mundo, quem faz é você. Muito obrigado. Meu casamento é tão animado que parece que é até o desquite, não é nem o casamento. É isso, ó. Ô, velho, qual que é o bairro que você mora? Então, eu moro aqui no Parque Continental Guarulhos. Ah, Guarulhos. Guarulhos, verdade. Guaralhos. Time. Sabe quem tá ouvindo a gente também? Quem tá ouvindo ele? Professor Lucha. Não pode ser. Ah, porque não tem muito o que fazer essa hora? Foi demitido. Empregado. Meu Deus. Ele foi demitido? É? Demitido foi, ontem. Foi. O Sport perdeu pro Júnior Barranquilha. Ele foi demitido no vestiário. Em casa. Em casa. Vamos se informar. Professor, não sabia. Juro. Tomou um passeio. Então, tinham renovado o contrato dele até recentemente, né, Sombra? Por mais um ano. Sei, dizem então que pegou tinha uma renovado, mas não tava assinado, não, não né? Não sei não, hein, mano? Pegou uma multinha, hein, RG? Mais uma. Passar um ano tranquilo, né? Será? Ah, mas vamos falar a verdade. O Luxemburgo tinha que ter sido demitido quando ele mandou chamar o Wesley lá, né? É, isso aí. Nossa. Me ajuda, hein, velho. Mas ele ajudou a gente, né? Graças a Deus. Ó, já falo antes, né? Não, obrigado. Mas o Wesley foi comprado ou emprestado? Falando, eu acho que São Paulo entrou em um acordo. Passou? Encontrou um acordo. Passou. Passa logo, hein? Senão ele já viu. Tem que voltar. Chegando que vem, volta aí. Tá o cara. Batido, aí, quem pergunta, não. Obrigado. Lucha no São Paulo, não. Obrigado. Lucha no São Paulo, não, Martinho. Não. Que é o sonho dele. Não. Mas é o sonho. Só falta o São Paulo, hein? Não. Só falta o São Paulo, né? Não, aí a gente cai, velho. Não falta mais nada. Deixa ele no sonho, Dodô. É mesmo, um sonho. Acho que cada hora São Paulino? Que passa... Graças a Deus. Então, São Paulo Futebol Clube. Mas por que deixa um sonho? Você não gosta do Lucha? Não, o Lucha já foi, cara. O Lucha, até uns dois anos. Eu lembro que acho que uns dois anos atrás, quando o São Paulo demitiu, não lembro qual foi o treinador. Ele quase veio, né? É, então, tava uma conversa. Eu lembro que o Sombra falava direto que era a hora do Luxemburgo. Aquela era a hora porque o Luxemburgo ainda tava rendendo alguma coisa. Desculpa. Hoje, sim, me desculpa, mas... Luxemburgo, eu ouvi, não sei onde foi que eu vi que o Luxemburgo é um treinador, ex-treinador de atividade, infelizmente é, não, já era. Luxemburgo, ele foi um bom estrategista, talvez ele possa ser um bom manager, um diretor de futebol, uma coisa assim, mas técnico, por mais que o cara se recicle, que o cara tente coisa nova, eu ouvi, acho que foi na ESPN que comentaram, o cara chega nos clubes ultimamente, dá aquele boom, aquele gás, aí o time começa a desenvolver legal, e aí vai perdendo gás, com o Atlético, foi assim, o Cruzeiro, Flamengo. Então, assim, o Luxemburgo foi um ótimo técnico, mas o São Paulo sexto, hoje... Né? Deixa o Dorival, vai. Mas, ô Marco, só desculpa. Eu nunca defendi o Luxemburgo no São Paulo, hein? Não, Sobra, não é que você defendeu. Eu nunca defendi, pelo amor de Deus, hein? Não, teve uma época, sim, que a gente falava assim, que talvez aquela fosse uma época. Será assim, que resolvia? Ah, é, vai trazer um treinador tal. O Luxemburgo, se não me engano, estava desempregado. Ah. Foi muito comentado. Talvez fosse a hora, Luxemburgo tal. Será? Acho que foi uns dois anos atrás, três anos atrás, não lembro. Aliás, na época, aliás, sempre, há muito tempo, eu nunca defendi o Luxemburgo no São Paulo. Mas tem gente que porque eu entendia que ele não era adequado às tradições tricolores. Sim. O que se São Paulo virou também, agora tá bem adequado. Ah, tem gente que gosta dele lá, não hein? Se admira se vier. Pra esse São Paulo, tá super tem adequado. Gente que gosta mas, dele ô Sombra, lá, você falou, ah, eu nunca defendi, pelo amor de Deus. Mas o Luxemburgo, ele já teve uma época aí áurea no futebol. Naquela época que o Luxemburgo esteve à frente do Corinthians ali, no final da década de 90... Pô, o Luxemburgo tava mandando muito, tanto que ele saiu do Corinthians e foi pra seleção brasileira, cara. Ô, mano, na década de 90, não, tô falando assim, quanto no estádio 97. Mas acabou, né, mano? Agora, pode ser que lá na década de 90. Na década de 90. Então, mas enquanto o estádio 97, o programa de 99. Mas principalmente na década de 2000 também foi bem. Mas eu não me lembro de ter defendido o Luxemburgo no São Paulo. Em 2003, né? Eu nunca gostei do perfil do treinador. Não, não foi, Sombra. É que assim, não foi que defendeu. Talvez assim, talvez naquela época, por no momento que São Paulo estava vivendo, talvez o Luxemburgo fosse o melhor nome. Mas também passou, já foi, graças a Deus. E o Lobo perde o pelo, mas não perde o vício, né? Essa última declaração dele, que culminou aí com a demissão. Nossa, por que você gosta de ficar dando tanta raquetada no domínio? Isso é uma indireta. Quando você fala perdendo pelo, ele está se referindo à sua careca, o pelo da cabeça que está caindo. Ele fez uma crítica aos cursos aí, né, ali da CBF, com relação aos técnicos, onde ele disse o seguinte, velho. Eu tenho que ir lá dar o curso, não ir lá na CBF aprender com o curso da CBF. Aí você viu recentemente, ele deu uma entrevista lá no Bem Amigos, que também foi triste, péssima. Ele teve um pico de audiência, teve um pico de audiência enquanto o Esporte esteve em sexto colocado, e aí a imprensa começou de novo, ó o Luxa aí, deu uma inflada. Meu, e não, puta, nada. Mas o Marcos, lógico, ainda estamos nessa tentando se livrar de rebaixamento, não podemos esquecer isso. O São Paulo, mesmo que perca... infelizmente, por enquanto, é esse ainda, né? Não tem como. Mesmo que perca pro Santos. Mesmo que perca... Fazer o quê, né? Ai, uns com tanta coisa e outros com tão pouco, né? Mas por exemplo, por isso aí, nadando de braçada na liderança. Mas isso não, você não, cai, não cai mais não. Não é verdade. Mas o São Paulo brigar pra não cair é um fato. E eu não sou do tipo que nega fato. Nossa, que porrada você deu no Domênico. A gente não pode negar isso. Não pode negar que, infelizmente, agora, pro resto do ano do São Paulo, é esse campeonato. Talvez se a gente ganhar, sei lá, dois, três jogos aí numa sequência, ou fica uns quatro, cinco bons resultados, talvez a gente até possa almejar alguma coisinha melhor, mas, infelizmente, agora, hoje, dia 27 de outubro, é a nossa realidade. É chato, puta, é triste, é muito ruim a gente ver o São Paulo isso, e aí a pessoa fala que a gente é soberano, tudo. Mas é triste pra quem é São Paulino, todo São Paulino vai entender isso. Que a gente, pô, tá acostumado a brigar por títulos, acostumado a conseguir coisas grandes, você tem que brigar pra não cair no rebaixamento, e esse ano pior, né, porque o ano passado a gente não oscilou um pouco, mas não chegou a ser tão grave assim, esse ano muito grave, então assim, é triste pra gente São Paulino ter que admitir isso. Mas assim, eu particularmente dou parabéns pro Corinthians pela campanha, tudo, e assim, e tomara que no ano que vem aconteça alguma coisa no São Paulo, não sei se muda... Não sei se o Leco sai, acho que não sai, isso aí, infelizmente. Mas não, que aconteça alguma coisa lá, que pro ano que vem a gente possa ter um pouco mais de orgulho. Porque assim, nosso único orgulho hoje é assim, é saber que a torcida não larga o time. Então assim, a gente pode dizer com certeza que São Paulo não vai cair. São Paulo é a torcida, né? É, porque a torcida não larga. Assim, a torcida hoje é um patrimônio do São Paulo, e um patrimônio que, graças a ela, o São Paulo não tá pior. Né? A gente fala, vocês sempre falam aí dos jogadores, com o Evo, o Hernanes, que também veio, que mudou pra caramba. Mas a torcida do São Paulo hoje, acho que foi 90% do que o São Paulo ainda tá. Se o São Paulo ainda não tá melhor, é porque os outros 10%, sei lá, ainda que é o time, o comissão, enfim, não colaboram tanto. Mas assim, infelizmente, a gente vai passar por isso. Eu ainda creio que a gente consiga um posicionamento mais honroso nesse campeonato. Mas de verdade, se terminar em 16º, que é o último, antes da zona do rebaixamento, mas lutou, o time mostrou brilho e não caiu... Já, infelizmente, eu vou ter que me dar pro satisfeito. É muito triste ter que falar isso, mas infelizmente é isso, né? Mas ô Marcos, é o seguinte, cara, o São Paulo tem uma sequência de jogos aí, ganhou do Flamengo, agora pega o Santos amanhã no Pacaembu. Se ganha do Santos também, cara, Depois pega o Atlético Goianiense em Goiás e a Chapecoense aqui. Eu acho que dá isso... pra fazer, hein? Dá pra fazer ponto. Então, se ganhar do Santos, cara, eu acho que esses dois próximos jogos do São Paulo após o Santos não são jogos complicados pra vencer. E pro São Paulo... Não. Marco, eu tava vendo, Marco, assim, a gente tá, acho que as... Tá, bom, agora esqueci, mas a gente não tá tão longe, por exemplo, de uma zona pra pré-Libertadores, né? A gente tá brincando. Se meio de uma sequência boa, que nem... Eu contra o Flamengo, eu tava meio receoso quando o jogo contra o Flamengo. São Paulo jogou bem. Foi como é que eu falo, se jogar bem contra o Santos, ganha. Se conseguir um bom resultado contra o Atlético Goiânia lá, que todo mundo vai e bate na cara dos caras. É. Pô, se de repente consegue um bom resultado, a Chapecoense é meio que um trauma nosso, mas, pô, se de repente emenda uma sequência de 3, 4 jogos com vitória, ou, sei lá, desses 12 pontos, façam 10, pô, por que a gente não pode sonhar? Né, assim, o Palmeiras pode, por exemplo, estar sonhando com o título do Corinthians, mesmo 6 pontos, e tem que sonhar, faltam 8 rodadas. A gente também pode, por que não, de repente, daqui a 4, 5 rodadas, tá falando, olha, talvez a gente consiga beliscar a vaga, da, pelo menos da pré-Libertadores, né, de repente tem G7, vira G8, vira G9, né, como o RG sempre brinca, daqui a pouquinho vai ter mais time classificado para Libertadores do que time fora da Libertadores. Então, vamos sonhar, né? É plausível sonhar, é difícil pra caramba, muito difícil, porque a gente tem aquela coisa, igual na Fórmula 1, a gente tem que estar preocupado com o carro que tá tentando ultrapassar e do que com foco no carro que tá na nossa frente. Vamos sonhar. Mas agora é o seguinte, hein? Também não dá pra ficar utilizando o Libertadores como uma muleta, hein, velho? Ah, não, com certeza. A gente tá colocando todo ano aí 6, 7 times brasileiros na Libertadores e é só mico, hein? É só palhaçada. Mostra, quer dizer, o nível que tá baixo. Então não adianta também. Por exemplo, eu acho que a perspectiva do torcedor de São Paulo, ele quer saber quais serão os concertos para 2018. Isso aí, não concordo. Não botar o São Paulo de novo na Libertadores para sair na primeira fase. Para ficar num puta do... Então, mas isso tem que arrumar. E não é só São Paulo. Todos os times pensam isso. No ano retrasado, né, o São Paulo classificou mal pra caramba. Não queria classificar. Chegou na Libertadores, chegou na semifinal. Com o Denis no gol. Futebol brasileiro não tem planejamento, tem nada. Com o Denis, a Libertadores, ela é meio que um prêmio pra quem não consegue. Tudo bem, um campeão só pode ser um campeão. Mas todos os times que disputam, você pode ver que a maioria fala qualquer coisa, é Libertadores, né? Acho que eles falam mais em Libertadores do que próprio título. Porque a gente sabe que título fica sempre restrito a um grupo de times. Então todo time é Libertadores, Eu concordo com você, RG, a gente não pode usar a Libertadores como muleta. A Libertadores pro São Paulo seria um prêmio assim, sabe? Acho que seria, pra gente, seria a nosso Campeonato Brasileiro. De repente, por tudo que a gente passou, pelo que o time vem passando, pela situação, se o São Paulo, de repente, no final do campeonato, beliscasse, nem que fosse um G9, vai participar da pré-Libertadores, vai ter que enfrentar 20 times, subir, morder, mas já seria um prêmio, pelo tudo que o São Paulo passou. Mas eu concordo com você, a gente não pode deixar, só Libertadores, tudo. Mas assim, teve um prêmio. Pelo que o São Paulo vem vivendo, ia ser prêmio pra incompetência, velho. Mas vou te falar um negócio, eu tenho receio desse prêmio e vou dizer por quê. Ah, você não tem dúvida que se o São Paulo conseguisse uma vaga na Libertadores, o qual esquece. Eu não acredito, porque na minha opinião, o maior prêmio do São Paulo, o maior objetivo do São Paulo agora é conseguir ganhar duas seguidas, que não consegue. Pois é. Ganhar duas seguidas, então não dá pra pensar em Libertadores. Mas se chega na Libertadores, o torcedor vai ficar feliz? Vai. Por tudo que aconteceu. Mas depois vai ter que ouvir dirigente falar, tá vendo como nós somos bons? Quem ainda levamos São Paulo. Tá vendo quem disse que não tinha planejamento? É isso que eu tô falando. Aí esses caras, entendeu? Que vem, desde e aí, bola. Meu, vão ganhar os louros da glória com um lugarzinho. Com mequetrefe, né? Oitavo, nono lugar, com um trabalho porco, sujo, um trabalho incompetente e vergonhoso com as tradições do tricolor. Demais. Se não conseguir a vaga da Libertadores, os caras vão continuar lá do mesmo jeito. Eu prefiro ganhar a Libertadores, pô. Não, eu sei, entendam, você, Marcão e Mota, vocês ainda têm uma puta esperança de São Paulo, etc. É que eu, como São Paulino, pra mim, aquela instituição que eu gostava, etc e tal, que eu amo, mas não é mais como era. Pra mim, é uma grande desilusão. Pra mim, é o São Paulo, ok, mas não é, cara. Não foi esse São Paulo que aprendi a gostar, a torcer, você entende? Pra mim, acabou. Pra mim, o São Paulo, o São Paulo como o grande São Paulo Futebol Clube, pra mim, acabou. Ah, mas eu acho que isso aí é reflexo de todas as administrações, viu, Sombra? A do São Paulo é horrível, claro, a gente concorda nesse ponto. Todos já passaram por isso. Ah, e assim, mas eu não vejo passando. Perspectiva. Eu continuou não vejo passando. Perspectiva disso melhorar um dia. Isso, o Palmeiras passou por isso. Tudo bem. Agora o São Paulo vai entrar naquela roda, naquele rodízio. Mas será que aquele rodízio dos campeões por acaso, os campeões por sorte. Você entendeu? Uhum. É, vai ficar pedindo toda hora pro Muricy voltar. Há quanto tempo, meu, São Paulo tá nessa? Fica frio, daqui a pouco eles repatriam mais um jogador pra encher aeroporto. Fica frio. E o São Paulo fica vivendo disso aí, bicho. É pode ser que quando que vem se o Kaká voltar, né, Sombra? Ah, lógico, isso, é festa. Pra gente, ó, Kaká voltando, Kaká, faz toda aquela festa como foi com o Fabiano, com o Lugano e vai, né? É, aí põe o Kaká, o Cueva e o Hernanes. Daí reclamam porque não vai ser campeão de nada, sabe por quê? Porque nenhum dos três consegue jogar mais que 60 minutos. É, não marca. Em volta, né? Ô, coitado Marcos, do Lugano, né? Tricolor. O Lugano dá dó dele, cara. Tricolor. Diz aí. Seu placar para amanhã. Para amanhã? É, eu sei que minha mãe vai ficar triste, porque minha mãe é uma grande santista, mas eu tô muito confiante que seja 2-1 pro São Paulo. Não, muito é confiante. A mãe dele, não, é a avó, ele se enganou. Não, é a mãe. É a avó. Minha mãe, não, minha mãe. Minha mãe, dona Sônia, é santista. Minha mãe é aquela santista fanática, mas que não liga pra futebol. Ela tá passando o jogo do Santos, ela não gosta de assistir tudo, mas fica doida quando perde, quando ganha, quer saber resultado. Que louca, né, velho? Ela tem Então, mas assim, mas eu quero que o resultado ela esquece, não tem problema. É. Beleza, Marcão. Então, falou, beleza. Cara. Olha, obrigado, Sombra. Olha, como eu disse, eu tava ouvindo aqui vocês, resolvi ligar. Minha segunda tentativa caiu. Poxa, um dia especial pra mim, 40 anos, meu aniversário. Outro parabéns, você desde 2004. Há 13 anos ouvindo vocês. Comecei a ouvir vocês em maio de 2004. E assim, é um prazer do caramba, assim, dividir um pedacinho do meu dia aqui especial com vocês, né? Além de eu estar ouvindo vocês, poder participar agora com vocês por telefone. Obrigado, um prazer do caramba obrigado. Falar com vocês. Inenarrável. Boa, muito grande. Já fui aí, já participei com vocês aí no auditóriozinho aí de fora. E obrigado mesmo, obrigado pela ganhou participação. Ganhou a massagem do Motinha? Ganhou ou não? Ganhei, o Motinha me deu uns apertos que olha. Ah, ele eu tô meio. Eu tive que fugir do Motinha. Ah, cara gosta, hein? Manda nude. Ô, Motinha, hoje pra você tá bom. Até o Márcio Rodrigues, que é gordinho. É, urso. O Ale Oliveira aí. O Ale tá estragado? Ah, outro com pneu murcho. Falou, Marcão. Um abraço, Marcão. Vamos mandar um abraço, Sombra. Manda. Manda um abraço. Primeiro, mandar um abraço pra uma galera que tá me ouvindo, o pessoal do WhatsApp aqui do Truco, do Bando de Cabra Macho, da galera aqui, que tem um monte de cara, não vou falar o nome. Quero mandar um beijo pra minha namorada, a Renata, que ela tá ouvindo aqui, tá toda pimposa aqui, toda Renata, emocionada. Então, amor, beijão pra você, beijo, te amo. Pimposa, hein? Toda você pimposa. Não vai, pimposa, você pimposa, não vai pedir um tapa na camurça na sexta-feira, velho? Sexta-feira, hoje tem, sextou. Pimposa. Não, E um abraço pra vocês aí. Obrigado de novo por fazer a nossa tarde legal. Falou, e para o dia de clássico no McDonald's. Boa. Ganhou um par de vouchers da Mac, oferta McDonald's. Um abraço, beleza, cara. Soba. Obrigado, um abraço pra vocês. Deus abençoe aí. Nossa. Ótimo programa. Valeu, um abraço. Valeu, amém. Continuando. Amém? Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Quem falou? Amém. Então tá o bom. O ouvinte falou. Eu não prestei atenção, mano. Padre Marcelo. Ah, tá vendo, falou. Sombra? Você não é mais um cara tão... Sabe, é difícil usar esse termo assim. Cara de Deus, eu acho que o Sombra tá ficando assim mais desgastado, sabe? É mesmo, o Sombra já tá ficando com aquele negócio. Daqui a pouco o Sombra vai estar usando aquele aparelho Telex. Ele tá ficando ateu, mano, será? Não, nada a ver. Também, eu não queria ser assim, cara, sabe, de usar esse termo aí, falar que o Sombra tá não tá mais acreditando em nada. Tá descrente. Você acha que ele tá preocupado tanto quanto o Ricardo Teixeira com aquele volume de dinheiro na conta, velho? Possivelmente, VRG. Eu acho que o momento atual do São Paulo tá interferindo aí, talvez, aí na personalidade do Sombra. Tem um santo ser. Que o Sombra não acredita mais, chama São Paulo. Ah, então, sensacional. Que deitada. Não gostei. Então, tá vendo? O Sombra já não tem mais acreditado. Foi bom, hein? Não foi, diria não. Que já foi mais fácil rezar para São Paulo. Crente. Já foi. Vamos lá. Segundo ouvinte, no momento sem parar, ainda mais fácil. Compre seu sem parar em um dos totens espalhados por shoppings e lojas de conveniência. Toca, Asdrubal! O ele está cansado, bufa todo cagado. Oi! É isso? Domingo é sempre assim. Vai! Falha o Rodrigo Caio. Não, vai. Não, não. De assistir eu canso. o Edmar em campo. Vem. Você também? De assistir eu canso. E aí? Cadê o São Paulo em campo? Tchananã. E tá antes que eu afunda no domingo. E antes que eu afunda no domingo. Vou parar lá na segunda. Não brinca. Domingo o refrão. Eu quero ver. O Sidão vai furar. Que susto. Você vai chupar. Que isso? Pode. Vai chupar, seu trouxa. Que isso? Olha o seu Maurício no Rio de Janeiro dançando lá. E o jogo é sábado, amanhã, não é domingo. Ainda bem. Ó, Sombra, pior é jogar na segunda. Só uma informação aí pro mano ficar. É ruim. Só uma informação pro mano ficar um pouquinho mais triste aí, ó. Na mira do Corinthians, Zé Rafael renova com o Bahia até 2020. Mas isso não quer dizer nada. Ué, como que não? Isso não quer dizer nada. Isso pode ser um poder de barganha do Bahia. Ué, não é você que fala que tem que pagar a multa se quiser tirar o jogador de lá? Não, mas é que tá. O Bahia, é que eu acho que você não tá ligado no Campeonato Brasileiro. Você tá morando na Alça. Mendonça. O Mendonça é um jogador que interessa. O jogador interessa ao Bahia. E o próprio Bahia propôs isso. Aonde, velho? O próprio Bahia propôs isso. Nosso cara tava bêbado, trocar o Mendonça pelo Zé Rafael. Ah, legal, legal, Domênico Gato. Sim. É o cara pegar e falar, quer ficar com o Hudson, me manda o Arrascaeta ou o Thiago Neves. Isso que é bacana. Ah, pro inferno. Boa troca, Maria. Vamos lá. Então, diretor de São Paulo, fanfarrona. Alô. Alô. Quem fala? Lucas. Ô, Lucas, tudo bem? Beleza, Dodô. Beleza, Lucas do quê? Lucas de Assis. De Assis. Isso. Tá certo. Lucas. Sim. E quantos anos? 26. Como? 26. 2.6 RG, como é que fica? Baixa o volume. Se arrebentou com a RG. Abaixa o volume. Ô, Lucas. Ô, RG. Ô, RG. Tá foda, RG. Baixa o volume. O que deram pro baixinho? Sei lá, velho. Como é que eu vou saber? Louco, hoje. Ele tomou mortaja preta com alguma coisa. Ele já caiu no chão, já se deitou no chão. Opa, quem fala? Lucas. Ô, Lucas, Lucas, manda teu nome completo. Lucas de Assis. De Assis. Quantos anos você tem, Lucas? 26. Não tem aquele sorvete? Você não toma aquele sorvete? Posso? Qual sorvete? Ô, RG. Cassis lá? Não tem. Ah, mas aí é sensacional. Creme de papaia com cassis. Mas aí salvou a roda. É sobremesa. Nota 9,5. RG, engravida de gêmeos, nego. Você tá louco pra tomar um, hein? 9,5 pra isso? Pô, 9,5, por que não? Tá de sacanagem. Por quê? Tá de sacanagem. Qual o problema? Ô, Vesguinho. Tá caô, né? Vesguinho, Severo. Não tô entendendo. Tô entendendo. A um pra baixo, outro. É que o Alê, é o Amaral falar, Coveiro. Mas o Alê, ele tem uma certa restrição à maquiagem, entendeu? Então ele, nossa, os caras besuntam o Alê. Tô sacaneando ele, né? Tá parecendo a Juliana Paz. É reação alérgica? Ele tá parecendo a Juliana Paz. Até a coçada no olho, acho que não deu certo. Oh, deixa eu coçar seu olho. Ei! Cuidado, hein? Coçar o olho da tua irmã. Juiz! Ô, Juiz! Mota, morreu. A minha família toda morreu no incêndio. A irmã do pior sobreviveu. A irmã do Mota é igual aquela do desenho a Moana, sabe? Aquela enxazinha. Morreu no incêndio. A família inteira no incêndio morreu, né, Motinha? Tava tudo queimando a rosca. O fogo alastrou. Alguém pegou a coisa pra passar essa loucura. Foi pegar. Boa! Fogo alastrou. Alguém tira o remédio dessa criança. Fogaréu da bigorna. Do anão. Qual que é o time, meu? Roda de fogo. O maior campeão do Brasil, Dodô. Opa, nós, Verdão. Palmeiras. Aí, ó, o semi-mundial, mais um. Ah, vai, semi-mundial. Ô, Belinho. Vai pro inferno. Fala aí, Dodô. Rapaz, agora só segunda-feira, hein, rapaz, contra o Cruzeiro. Tem que esperar aí a rodada. Eu tava vendo aí o mano, todo desesperado falando no Corinthians aí. Desesperado? A gente não tem chance. O Palmeiras não tem chance mesmo. 6 pontos é muita coisa. Fato. Certo. Só que o Corinthians tá deixando. O Corinthians tá deixando a gente chegar. Tá dando mole, né? Eles estão olhando no retrovisor a carreta verde chegando. É isso mesmo. Isso é verdade, eu ouvi ter razão. Se fecha, porra, se fecha. Ele tem razão, só falei isso. Você não falou que tem. A obrigação tem de ser campeão é dele. Lógico. Ficar o campeonato inteiro na frente. Lógico. Mas é fácil. Mas se deixar chegar. Abriu 17 pontos pro Palmeiras. Mas, ô Lucas, o que eu disse é o seguinte. Tá aquele caminhão cheio de porquinho. Eu falei que o Palmeiras assim, tá? Hoje no Campeonato Brasileiro, ele não tem responsabilidade. Exato. Porque o Palmeiras... Jogar sem responsabilidade é mais fácil. Mas é claro, o Palmeiras hoje, o que ele fizer no Campeonato Brasileiro, a torcida vai entender. Se não ganhar o título, a torcida não vai pegar no pé. Porque o Palmeiras demorou muito pra acordar. A diretoria do Palmeiras mandou o Cuca embora muito tarde. Agora, imagina se tivesse acordado umas 3 rodadas antes. É, mal se... vocês. É, também, possivelmente, mas, ô, mano, também possivelmente ia ser uma outra coisa. Não, né? Dava pra saber, né? O que... Ah, vamos mandar o Cuca e a coisa vai melhorar. Então, mas não, não dá pra pensar. É difícil. Podia ter mandado o Cuca embora, cara, e ficar pior, né? Se a gente parar pra analisar, o Palmeiras, ele também, aí nos últimos três confrontos que o Alberto comandou o time, o Palmeiras pegou dois times que estavam na zona de rebaixamento. Abaixa e o Grêmio, o time B. Abaixa o volume. Então agora o Palmeiras, ele vai pegar um adversário mais qualificado, que é o Cruzeiro, que mesmo já tendo vencido a Copa do Brasil, tá bem no segundo turno. Inclusive, mas, tava Marcos, brigando aí também pela melhor campanha. Tá brigando ali o Botafogo, o Palmeiras e o Cruzeiro pela melhor campanha do segundo turno. Mas, fala, Marcos, aí, você concorda comigo que a obrigação era ganhar de quem tá disputando pra não cair? O Palmeiras, claro, evidente. Dele. Claro, o Corinthians, ele foi incompetente. O Corinthians tropeçou com o Vitória, pro Atlético Goianiense. A sim, obrigação do concordo. Palmeiras era essa. Concordo. Não, eu não tô falando que o Palmeiras não fez o dever dele. O Palmeiras, ele pegou um adversário que tá pra cair e fez o que se espera de um clube grande. O Corinthians não conseguiu fazer isso, o Grêmio naquela oportunidade contra o Avaí também não conseguiu fazer. E o Palmeiras, ele aproveitou essas chances que teve e passou o carro. Mas agora vamos analisar o jogo contra o Cruzeiro, porque aí já é uma equipe mais difícil. Porque esse time B do Grêmio, o Vieira gremista, ele sabe, é muito fraco. Essas partidas que eles fizeram no Campeonato Brasileiro aí com o time B, o Grêmio perdeu todas, cara. Dependendo do jogo do Corinthians já no domingo contra a Ponte, o jogo na segunda-feira já vai ter um outro sentido. Se o Corinthians tropeçar, segunda-feira o Palmeiras vai jogar, entrar a mil. Se o Corinthians ganhar e manter os seis pontos, vai, que no caso vai subir para nove, uhum, já vai entrar um outro ritmo o Palmeiras. E mas, sempre, porque nove e sempre... pontos vai ser... Pra, aí vai... E o Palmeiras ganha do Cruzeiro. Aí, mas, amigo, você tá esquecendo, desculpa. Você é Palmeiras? Sempre, sim. E sempre lembrando não que quem proporcionou essa condição ao Palmeiras, e não é lá de trás, não, nos últimos três jogos foi o Santos, viu, Galinho? Exato. O Santos deu mole. O Santos se ganhasse os dois jogos fáceis. O Santos perdeu seis pontos. Atrapalhou todo mundo. Então, dois jogos fáceis aí. O Santos perdeu seis pontos em três empates. Deu mole, os dois deram mole. Mas ganhou do Palmeiras do Aliança. Mas todos os times deram mole. Mas a minha mãe fosse homem, não tinha nada. Mas eu tô falando agora. Nas últimas rodadas. Quem proporcionou? Mas é ponto corrido, velho. Primeira rodada vale tanto quanto a última. O Palmeiras perdeu pro Santos no Aliança, empatou com o Bahia. Não poderia. Se vencesse, olha só. Se pegar a RG por esse lado que você tá falando. Mas aí é clássico. Se o Palmeiras vencesse o Bahia, que tava ganhando 2-0. Isso. Dois é fácil, o jogo fácil, tava na mão do Palmeiras. O Cuca não sairia. Acabou empatando. Não, também tem isso aí, né? O Cuca também não sairia. O Palmeiras perdeu dois pontos contra o Bahia e praticamente, vamos falar sério, perdeu no mínimo três pontos contra o Santos. Sim. Mas porque, o Grêmio, cara, que porque perdeu jogava a Bahia, em casa, aí, pegou esse esporte. São cinco pontos. Nunca ligou muito pro brasileiro. Mas é clássico. Situação, né? Nos últimos jogos, né? Não, mas também tem o estranho tem razão. Também se acontecesse isso, o Cuca estava aí e a gente não sabe se estava nessa pegada. Mas eu não sei também se o Cuca foi só resultado. É, eu também não sei. Foi muito relacionamento. Não dá pra saber. Muito relacionamento. Mas o ano passado, mesmo campeão, ele teve problema, né? Ele mora sozinho e quer fugir de casa. Ele é assim. Tanto que... Ele é bom, mas... Ano passado ele teve confusão com o Rafael Moura, o ano passado eu não fiquei sabendo. Não, posso estar enganado, mas o relacionamento Cuca, elenco, Matos, nunca foi legal. Não. Nem foi. Quando campeão. É, isso é o que dizia. Tanto que ele saiu campeão. Marcelo Oliveira, por exemplo. Mas então por que ele assumiu o Palmeiras? Que tava com cara de que não queria. Ô, Dodô. Isso eu não entendi. Eu acho que é pela grana também, né, Dodô? Porra, mas por grana. Dodô, né? Ah, mas então por grana não. O Filipão tá lá na China até hoje. Não, mas peraí, tudo bem. Mas às vezes o cara voltar, ó, e eu vou dizer uma coisa, ó, Ale, o Cuca tinha N times também que tinham essa grana. Mas ele veio pro Palmeiras. Ah, porque ele veio. Entendeu? O elenco tinha outros times aí que tava precisando de treinador na época. Vocês gostariam do. O Cuca voltar agora. O Flamengo abriu a porta pra ele. O Zé Ricardo tava balançando. Exatamente. O Flamengo. É. O pessoal falou que o Flamengo ofereceu 700 pau pra ele. O Palmeiras foi e mandou o Eduardo Batista embora. Então. Teve isso aí também. Teve, é verdade. O Lucas. Sim. E o Filipão, não gostaria de volta? Ele que deu o único título internacional de vocês? Não, deixa o Filipão. Ele chegou no São Paulo. Acho que não, hein? O Sombra já deu uma pedrada. Eu acho que o Filipão já foi a época dele, né? E com todo respeito... Na China ele tava deitando lá, porque tinha meia dúzia de brasileiros no time dele... E chinês corre com as perninhas curtas. Então, sabe o que eu acho com relação a esses treinadores? O Mano e o Luxemburgo saem de lá escorraçado. É. Com campanhas horrorosas. Na segunda divisão, Luxemburgo. Agora, o Ale, eu não sei. Meus amigos aqui, né? E outra, desculpa, só um adendo. Campeonato chinês tem uma alteração aí, não pode mais encher de estrangeiro. Não, porque até o que você quatro, paga, né, pro clube que você está contratando, você tem que pagar pro governo. O governo agora, isso, né? Então você paga o dobro do valor, na verdade. Exatamente. Olha, então, os clubes hoje eles não podem relacionar, por exemplo, mais que quatro estrangeiros por jogo. E só três podem entrar em campo. E só três podem entrar em campo. No Brasil, não. Isso, por exemplo, pode facilitar o retorno de muitos jogadores que estão no mercado. O Palmeiras estava... E o resto que na estrangeira... Eu não lembro. Onde está o Bernard? Né? O Bernard lá. Ele está onde? Está lá na China, não? Não, o Bernard está no Shakhtar Donetsk. O Palmeiras tinha comentado de trazer ele de volta. Agora, só para concluir com relação ao meu raciocínio, negócio de treinadores antigos, né? Esses treinadores, o Lucha e o Filipão. Não, mas pode mais. Eu acho. Pode estender. É, não, tem mais. Levir, Osvaldo. E respeitar Levir. Muito a história. Eu acho, sabe o que, Ale? Não sei se vocês concordam comigo. Eu esses concordo. Caras, eles são meio turrões. Eles têm as convicções deles. Que nem você. Antigas assim, que né? davam, estavam certo antigamente. E eles não mudam por nada. Verdade. Você pega o Brasil na Copa do Mundo, o Filipão tinha a convicção dele. Ele achava que ele tinha tudo para ganhar da Alemanha. Verdade. Fazendo aquele esquema dele. E todo mundo, algumas pessoas... Mas os jogadores foram falar com ele. Então, e ele falou, não sei o quê. Vamos fechar a carinha exato. Aqui. Porque a Alemanha tá com um time melhor e tal. E ele, não. Brasil, é nós, eu sou eu aqui, bababá. E esse tipo de coisa, e me passa isso o Lucha também. Tem a convicção dele, não vou mudar, eu sei mais que você, e você fica calado aí. Sabe assim? Sim. Mania de velho, né, Dudu? Não, então, mas se você pega o Tite, por exemplo, que é um treinador das antigas, o Tite também, porra, o Tite ganhou a Copa do Brasil no Grêmio em 2001. 2001. Lá se vão, o quê? 16 anos, mas meu amigo. Mas o Tite ainda é uma geração mais mas nova. Mas o Tite é um pouco só, né? Sombra? Uns 10 anos. 10 anos. Não, 10 anos. Não tinha nem 40, acho que quando ele chegou. O Lucha chegou em 92, 93, 94, 95. Eles são de Noé. Tá certo. O Tite é um pouco mais novo. Mas o Tite, ele mudou, Sombra. O Tite, eu lembro que era um treinador que os caras pegavam pra. Ah, vamos pegar o Tite, porque o Tite é um especialista pra tirar da segunda divisão. Vocês lembram disso aí, não? É. 2006 ele veio pro Palmeiras e tirou o Palmeiras da segunda divisão. Em 2005 ele veio pro Atlético. Em 2005 ele tirou o Atlético. Não, ele caiu. Ele caiu com o Atlético? Caiu. Bom, mas ele era um cara que era esse tipo de treinador. Ele foi mandado embora. Ele era como era o Dorival hoje, assim. Caiu com o Atlético Mineiro. Né, Sombra? Mais ou menos, como o Dorival. É, evoluiu. Parece ser bom, mas é aquele cara que escapa e tal. Mas evoluiu muito. Mas abriu a mente dele. Esses outros não. Mas você não viu que o esses outros aí não. O Luxemburgo falou que ele tem que dar o curso, ele tem que receber o curso. Mas então, é isso que essa geração ela pensa. Outra coisa de dinâmica e energia no dia a dia, eles não aguentam mais, coitado. Você pega aí um Jair, um Carilli, pô, os caras dão treino com o coiso batendo no gogó, sabe? É. Não aguenta mais. Não aguenta, todo dia. Imagina saco quanto cheio. Tempo acorda cedo pra dar eles o têm treino. Tem um cara pra fazer isso, né? É, mas tem que ir lá, tem que ficar lá. Como... Eles não têm a pegada. O Abelão tá nessa. Tá na salinha pra analisar. É né? O Abelão caminha pra esse rumo. E também precisa ver como que fica aí também, perdeu o filho, é um abalo psicológico. Sabe o que dá impressão? E não esqueçam também, outra coisa. Não esqueçam outra coisa. E muita gente não dá importância pra isso. No começo da carreira, você fala assim, precisa cobrir a conta lá? Ah, tá, precisa. Agora, nem olha nem no extrato. Ah, que nem o Levi, as entrevistas dele, ganhou, perdeu. Oswaldinho. Não dá impressão que esses caras. Tanto faz. Não dá impressão que esses caras vão pro clube pra não ficar em casa, enchendo o saco da mulher. Diga, mulher feia, quem tem mulher feia faz isso. Referente aos técnicos, o Guardiola foi criticado porque ele quis um novo desafio. Ele saiu do Barcelona, foi pra Alemanha, ganhou na Alemanha. Só que ele não ganhou a Champions e foi pra Inglaterra. Se ele não... Ele propôs um novo desafio. Se ele quisesse ficar cômodo, ele continuava no Barcelona. Ia ficar 10 anos como técnico no Barcelona e ia ganhar tudo. Ganhou tudo. Ele saiu tanto que ele achou um desafio. Na temporada passada na Inglaterra, ele não ganhou nada. Esse ano parece que o time tá melhor encaixado, tá jogando melhor com as peças. Com dinheiro é mais fácil? É mais fácil. É o que a tia Leila tá tentando fazer aí. Então tá bom, meu velho. Quer mandar abraço pra alguém? O dinheiro não traz alegria. Não? Não traz felicidade. Prefiro, manda comprar, não ajuda, né? Triste numa Ferrari do que alegre no busão. Então tá bom, amigo. Verdade. Tamo junto, eu também, velho. É, também concordo. Não, mas é... Tô junto com ele. Mas tem um detalhe aí. Eu tenho um detalhe, né? Às vezes você tem dinheiro pra cacete e você não consegue fazer um time bom, né? É. começa a comprar um monte de tranqueira. Às vezes você tem até a melhor intenção, às vezes você pode ser competente, sim, mas o futebol tem muito do imponderável. Aquele é jogador que você bota a fé, o cara deu certo, chega lá, Sombra, não vira, bora. Você pega, ó, tem foi, muito, vamos lá, muito. Então vamos lá. Não é tem muito, tão sim. Lógico assim. Lógico, não, mas geralmente, pega o Grêmio. Uhum. O Cortez foi escorraçado, não foi, pro São Paulo? De torcida média. Não foi. De receitação. Mas, ó, maior de todos. Cortez. Maior do Sul. É, tipo, maior. Ah, vai embora, não queremos mais. Não, mas nunca vi. Lucas Barros no Palmeiras não fazia gol, então, manda embora, manda pro Grêmio lá que é nós. Pega outro aí, pega um monte. Edilson. Mas o Grêmio, cara, o Grêmio pode ser campeão da Libertadores, pô. Mas tem a mescla com muito jovem, né? Você quer ver um outro? Ah, o Marcelo. Marcelo não, como é que chama? Oliveira. Sim. Jogou no Palmeiras. Ah, manda embora, não quero esse volante aí. Na época ele jogava com volante, não sei se ele tá no. Ele fazia a zaga. O Jeromel voltou pro Brasil, o nego não lembrava nem quem é. Mas ele nem jogou aqui. E sobrar, e ver. O Grêmio montou, gastou muito dinheiro pra montar esse time? Não. Fernandinho. É, então. Fernandinho de São Paulo. Olha outro, Fernandinho. E pra fechar, Domênico, tem um técnico. O Grêmio tem um técnico. E todo mundo falava que tinha acabado, né? Desdenhou de todos que foram fazer curso na Europa, o cara que tava de chinelo na praia, acabou, falou tudo. Um puta de um goleiro. Olha aí, ó, é isso aí, RG, você resumiu. É muita camisa, joga sozinha. Chupa, Marcão, trouxa! Nossa, que deitada. Mas é por aí a coisa. Mas não é muito cedo pra começar a endeusar o Renato Gaúcho também, não? Ah, mas ô, mano, ele já não fez, peraí. Se o Grêmio, vamos lá, se o Grêmio perder a Libertadores pro River, por exemplo, perdeu. Ele fez um mau trabalho, gente? Mas, não. Olha o time que nós estamos falando do Grêmio, né? Ele é o campeão da Copa do Brasil do ano passado. Então, ele fez um mau trabalho, ali. Mas as pessoas só vão lembrar do River campeão. E outra. O melhor trabalho do Renato Gaúcho foi a Carol Portaluppi, né? Essa foi mesmo, hein? Como fala, Alê? Não, o Botafogo, ainda nessa linha aí do dá certo ou não dá certo. Botafogo gastou um dinheiro com o Montilho e com o Camilo. Sim. O maior dinheiro que eles tinham, eles gastaram com esses dois. Os dois nem jogaram. Nem jogaram. E o Botafogo tá num ano. Também. Olha o Conca no Flamengo. Conca no Flamengo. Agora, do Renato Gaúcho tem um pouco de lenda isso aí, né? Porque a comissão técnica dele é muito, muito estudiosa. Sidney Lobo, os caras são bons. Estudiosa. Ele entende muito desse negócio de vestiário, de jogador. Boleiro. Renato. Né? E a comissão dele é muito estudiosa, muito cuidadosa. Filosofia de boleiro. Ele fecha ali, né? Ele fecha todo o trabalho no vestiário. Ô, Lucas, meu, um abraço pra você. Tudo de bom. Falou, meu velho. Obrigado. Um abraço aí, meu. Valeu. Valeu. Tchau. Terceiro ouvinte do Momento Sem Parar. Você pega, paga no caixa, ativa e sai usando. Sem parar, sua vida no seu tempo. Quando eu digo que eu tenho mundial, é porque eu sou louco. Quando digo que ganhei 51, é porque eu bebo. Mas na verdade tenho duas série B e tenho medo de voltar a acontecer. Eu preciso entender que não dá mais pra acreditar nessas mentiras. Eu quero ter um mundial pra mim. Canta bem pra caramba. Alô, chororó praticamente. Alô, parece aqueles candidatos do Clube do Bolinha. É o Clube do Bola. Alô. Beleza, Brasil. Hoje do Ratinho. Quem fala? Boa, Marcel. É a Ana. Oi, Ana. Tudo bom, Ana? Tudo e vocês? Tudo bem. É a Ana. Seu nome completo é Ana. Hein? Caramba, que emoção falar com vocês, cara. É tão difícil. Difícil, tá pensando. É difícil. Quantos andares tem um edifício? Sensacional. Mas olha, tá indo bem. Mas a gente já começou salvando. Ana, manda seu nome completo pra nós. Vamos lá. É Ana Elisa Leandro da Silva. Quantos aninhos você tem, Ana? Tenho 30. RG é uma Balzac, 3.0. Não, 30? 30 já é Balzac? Sim. Então nós estamos mortos. Por favor. Vamos dizer que Balzac tem Balzac que ser uns 35 para cima. Não, 30 para cima é Balzac. Não, mas é que 30, hoje tem academia, 30. Tem os produtos. É 30. Mas qual o problema de ser uma Balzac? 30 anos, a mulher tá na flor da idade. Mas é Balzac. Balzac, vamos lá. Balzac é mulher. Balzac. Balzac é o... Não, Balzac. É 30 anos. Uma pausada. É uma balzaquiana. O Mota querendo corrigir, não pode. Olha aí. Atenção. Vai, Balzaca. Segundo o dicionário, mulher acima de 30 anos. 30. Então pronto. Eu não errei. Ela é uma balzaca. Não, ela tem quanto? 30. Não, é acima de 30. Ah, então, o pior foi o Mota. 31 pra saber. 30 já é. Mas, ô Sombra, é uma semi-balzaca. 30 é um... Ô Sombra. Ela é semi-balzaca. Mas vamos mudar esse significado aí, sabe por quê? Por quê, Maurício? É... A parada é a seguinte. Antigamente, Sombra, uma mulher de 30 anos, com todo o respeito, ela já tinha 12 filhos e já tava no fim da vida. É verdade. Hoje em dia, uma mulher de 30 anos é uma mulher ainda muito mais promissora do que antigamente. Muitas delas nem casadas são e nem filhos têm. Então mudou muito, inclusive estimativa de vida. Uma mulher tem quantos anos? Ele tá levantando toda essa tese aí pra defender o dele. Você tá louco? Ele vai casar com uma balzaca? Ele vai casar com uma mulher que é balzaca. Balzaca. Mas olha, peraí, Domingo, o pior de tudo... Já congelou óvulos. O pior de tudo foi o Mota querer falar de balzaca, de mulher que ele não entende e de português que ele também não entende. Nossa, mas ô Domingo... De mulher também você também entende. Eu entendo sim, eu entendo a ver. Pegou fogo lá e sai. Ai, ai, ai. Ana, silêncio, silêncio, porra. Olha, é tão difícil mulher ligar e o Mota atrapalhando tudo. É legal. Ô Ana. Qual que é o nome dela? Qual que é, de 3.0, RG. E o nome completo? Ana. Ana Luísa. Do quê? Ana. Ana Luísa. Ana Elisa. Ah, é que eu queria perguntar pro Alê. O quê? Aonde você elisa seu cabelo, velho? Mas é sensacional. Cabelo? É sensacional. Ele já é liso. Seis. Você deu seis. Seis. Falou que já é liso? Falou que já é liso. É liso, não precisa alisar mais. Ó, oh, ah, é. Sim, hein? Não precisa alisar não, Lê. Ô, Ana, e o bairro que você mora, qual é? Moro no Campo Limpo. Campo Limpo. É, quem limpou aí, velho? Mas olha, a gente tá impossível. Onde é que desliga tá esse velho? Tá impossível. Foi o Dória com a roupinha dele, de faxineiro. Tá com o campinho limpo, hein? Aliás, que prefeitinho, hein? Meu Deus. Nossa, é. Arrumamos pra cabeça, hein? Mas vamos lá. Ana. Oi. Bem time. Arrumado, velho. Eu tô na empresa, os caras estão aí atrás de mim. Chupa, Leonardo. Cuidado, homens atrás de você. Olha a sede, olha a sede, né? E o Bar tá perguntando qual que é teu Instagram, o Bar. Por trás de uma boa mulher sempre tem um monte de homem. Alô, Carol. Tem dois, querem? Vai, Corinthians. Cala a boca, seu cuidado. Gente, é sequestro, cala gente. A boca. Vai, Corinthians. Ela que tá participando, não é você, ô mané? Ora, onde é manda pra localização pro WhatsApp, que a gente manda a polícia. Fala pra calar a boca aí, esses trouxa. Ana, cala a boca, seu falar, mané. Porco. Ana, você tua esposa tá aqui comigo, ô mané. Ô, Ana. Trouxa. Qual que é o time? Que deitada, no Domênico. Mas tem que falar o Instagram, né? O time é o todo poderoso demais. Coringão. Ô, Ana. Simão, errou. Tudo bem, Ana? Simão. Oi. É aquele time que quer falar, quem quer falar. O que não tem dente aí, o velho. Que... Ah, Simão. Que chupa os salada. Ele tá com corega, mano. O RG pede um x-salada no copo e tá querendo usar que não tem dente. Escorrega. Vem escorregar aqui. Oh. Marcão, você sabe a música que eu lembrei agora antes do mano falar? Qual? A galinha de Itaquera é o parado sem pegar. Ô Ana, por falar em Corinthians, que é o líder do Campeonato Brasileiro e vai ganhar o título esse ano, diferente de muitos que estão aí querendo dar a cornetada, esses trouxas aí do estúdio. Chupa, Ante! O Corinthians... O Corinthians ele mantém uma vantagem de 6 pontos aí pro segundo colocado, que hoje é o Palmeiras, empatado com o Santos. Você acha que o Corinthians já é campeão, como eu penso também? Ou você acha que o Corinthians ainda não é e temos que ter um pouco mais de calma? Não, já é campeão. Vai ganhar da Ponte, vai ganhar do Palmeiras e nós vamos comemorar o título. Dá uma segurada aí, mas... Ô, Ana, me responde o seguinte. Olha o que faz uso do crack, né? Empolgou. Não é fácil. Tem o shake, né? Aqui podemos atribuir essa queda de rendimento do Corinthians no segundo turno. Não, eu acho que o time tá manjado, o esquema tático já tá decorado pelos adversários e o Carille não consegue inovar no time. Mas mesmo assim a gente tem uma gordura boa dos adversários e adianta, vamos ganhar. O Corinthians, inclusive, ele antecipou a concentração. Os jogadores do Corinthians já devem estar indo na direção do hotel. O Arana, Arana com também, né? Com um dia de antecedência. Antigamente, os jogadores se concentravam no sábado, na hora do almoço. Nossa. e o Carille decidiu antecipar a concentração para um dia antes, para que os jogadores estejam mais focados para essa partida contra a Ponte Preta. Precisando colocar uma tornozeleira eletrônica no Arana, hein? Arana tem cara de trombadinha, mano. Deixa eu responder, gente. Peraí. Fala, Ana. Não, o Arana comparece, pelo amor de Deus, pô. Melhor lateral esquerdo. Comparece no WhatsApp, né? Mas eu entendo, inclusive tem gente que tá falando que os jogadores do Corinthians estavam quebrando na noite, que é uma situação que agora devem se poupar, e de fato eu concordo, inclusive os jogadores que participaram da reunião ali com os torcedores ali, que pediram para conversar com alguns atletas, eles ouviram isso, porque tem jogadores ali que foram vistos na noite aí com uma certa frequência, não estavam dando trabalho, não é aquele cara que tá deitado na sarjeta, mas todo mundo sabe que jogador, ele precisa de descanso para recuperar a musculatura. E se você deixar por conta, muitos deles não têm essa consciência. Então parece que o torcedor que tá na arquibancada, ele precisa realmente dar aquela chamada para que os caras aí se toquem. Você, seu Maurício de Pintor, você foi visto na Mangueira também, a noite inteira na Mangueira. Ninguém tá falando nada. Eu não jogo, filhão. Mas você vive desse corpo aí que parece a faixa de Gaza, de tanta bomba. Eu não, aqui é genética, irmão. Mas o bagulho é o seguinte, Ale, imagina. Uma rotina de treinamentos que o maluco tem lá desgastante durante a semana. Aí ele vai lá e joga também, corre mais 12, 15 quilômetros por partida. Também não descansa, vai pra noite. Você não tem tempo de recuperar a musculatura, irmão. O jogador não descansa. Ele não consegue aí ter o ápice do físico dele, justamente pelo fato do não descanso. Principalmente o Arana, que tá sempre com a musculatura dura, né? Então, mas a questão não é só sair. A questão não é só sair, porque o cara foi pra balada, etc e tal. Tem cara que tem o delivery, hoje em dia tá na moda, né? O cara pede a comida em casa. Então ele pede aí 6, 12 pratos ali, chama mais 6 amigos ali e degusta em casa. Sem contar a sobremesa, não. Pois é, RG. Então eu acho válido numa reta final de Campeonato Brasileiro você meio que enclausurar os jogadores. Porque agora vale tudo. E se nego ficar bicudo porque teve que se apresentar um dia antes, o cara ele tem que começar a pedir a concentração 3 dias antes. Mas aí vamos ver se tem um motivo, né, pra... Mas que se dane, Motinha. É melhor o jogador ficar putinho do que ter, sei lá, 2.000 torcedores na porta do CT, ou não? Ah, é verdade. Mas na verdade, mano, quando o time começa a não render, a mídia procura pelo em ovo, entendeu? Esse que é o problema. Aí começa a muvucar demais. Mas é natural, todo time passou por altos e baixos no campeonato. Uns estão passando por baixo agora, já viveram os altos, então é normal. Mas a mídia coloca um fogo em cima que, olha, é tudo em cima do Corinthians, cara. É que a mídia antes, tem razão. É tudo em cima do Corinthians. O Mota também coloca, procura pelo em ovo, isso aí não tem nada a ver. Não, mas que a mídia antes, você tem plena razão, concordo contigo. Mas, por exemplo, o jogador também não pode dar mole. O Corinthians dá clique, cara. O Corinthians dá clique. Ai, dá clique. Mas, Ana, você para pra pensar assim. Por exemplo, o Campeonato Paulista, aí no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, esses mesmos jogadores que foram vistos aí recentemente na noitada, são jogadores que saíam também. Não é que eles começaram a sair a partir do segundo turno. Não, eles saíam também no primeiro. Mas exatamente, quando tudo tá dando certo, a torcida não vai encher o saco. Agora, quando tudo tá dando errado, como é o caso recente, tá na cara que a torcida vai começar a pesar na dos caras, né? Mas você sabe que é todo jogador, parece que é um extraterrestre. Ele não pode fazer nada. Ele não pode sair, ele não pode ir pra uma pizzaria, ele não pode ir pra uma balada. O cara, ele é um ser humano normal. Ele tem todo o direito de ter o lazer dele. Como eu, como você, todo mundo tem direito. Agora não, porque é o Corinthians, aí começa a pesar, entendeu? Você tem certa razão, concordo contigo em parte. Porque o Corinthians, ele dá audiência e a mídia começa a querer procurar pelo nenhum. Eu sei. Mas, isso é Ana... Ficar pesando em cima do Corinthians. Ai, coitado. Ai. Eu fico pensando que o Romero deve ter ido na rave todo dia, né? Porque não joga, né? É, bom tava o Borja, viu, Ale, que você não falou nada. Aí, tá vendo? Então. Bom tava o Prato aí, que você não falava nada também. Falei da Jurema, falei do Borja, não falei 10 vezes. Ele é igual o Natal. Falou não, não falou não. E o Prato não para de fazer gol, fica na tua aí. Ah, é. Marcou um. Dois. Tonto, já voltou. Oh, nossa. Mas, Ana, então manda aí seu placar, Corinthians e Ponte Preta, domingão. Como tudo no Corinthians é com muito sofrimento, vai ser 2-1. O segundo gol, aos 45 do segundo tempo. Nossa. Só faltou ser, olha, vai ser roubado de muito novo. Muito louca, né, velho? Pra como calar a boca desse trouxa. Você tá numa biqueira aí, velho? Ó, pra calar a boca desses trouxa aí, ó. O Corinthians tem que tá perdendo até os 40 do segundo tempo e virar nos 44. Mas sem ajuda, hein? Sem ajuda, aqui não precisa de juiz, sem não. Sem ajuda, irmão. Hein? Não, não precisa, não. Aqui não precisa de ajuda, não. Inclusive, o Corinthians tem sido extremamente prejudicado. Vídeo do último jogo contra o Botafogo. Ué, a CBF disse que não é isso, não, viu? Que ela analisou lá. A CBF não disse nada. Foi sim. Tem moral pra falar o quê? Pelo amor de Deus. Peraí, o que a CBF falou, Mota? Os caras analisaram lá, falaram que vocês são mais ajudados do que prejudicados. Você tá falando bobagem, não foi nada disso. A CBF é a instituição mais corrupta. Deveria ler direito a notícia. Tá falando o quê? Pelo amor de Deus. Ah, e digo para, mais, Ana, o cara que fala que não foi pênalti em cima do Jô, no último minuto lá do Jô contra o Botafogo, é que não conhece futebol. O cara que fala uma coisa dessa é sério. Ana! Por que Deus, né? O cara que fala uma coisa dessa é verdade. Agora tá, chegou a hora de você atender o telefone aí no serviço. Vai atender a biqueira, vai trabalhar, vai. Vai lavar uma roupa aí, vai, Ana. Já vou embora já. Chupa, Marcão. Ah, vai pro inferno. Você ele chupa mesmo, não manda duas vezes. Traz a irmã aí que eu chupo. É, valeu, Ana, um beijo. Tchau, Ana, obrigado, viu? Até mais. Tchau, tchau. Alô. A terceira participação aqui no momento Sem Parar, o Sem Parar, sempre com muitas novidades para você, cliente, ouvinte, atenção. Agora você encontra o Sem Parar em displays e totens, são mais de 1000 pontos de venda. Quando você encontrar um display, pega a embalagem do Sem Parar, pague no caixa e o valor pago vira créditos para você sair usando. Nos totens é tão fácil quanto, meu amigo. Você acessa o totem, digita seus dados e os do veículo, espera o sistema desbloquear o Sem Parar, que leva poucos minutos e pronto! Só sai usando! Até na hora da pressa, o Sem Parar ajuda a resolver sua vida, simples assim. O Sem Parar agora vende de um jeito diferente. Corre lá no site semparar.com.br/pontos-d-venda e encontre o Sem Parar mais perto de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Boa. Troca de óleo, filtro de óleo de combustível por apenas 3 parcelas de R$59 só nas concessionárias Ford. HDI Seguros, L Bate Pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Exegue, a faculdade do Etapa, formando o melhor em você. HDI Seguros, L Bate Pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E amendoim Santa Helena, um golaço de sabor. Mendorato, o seu parceiro do futebol. Sabe o que tem agora? Que? Arneteiros. É o Estádio 97. A pinga do Dodô não vale mais. A pinga isso, do Dodô não vale mais. A melhor foi. Apesar do William Bonner falar, a FIFA deixou para trás. Ai, a melhor. Chupa, Dodô. Alexandre Arruda vai Corinthians. Que deitado, hein? Cara, cuida do teu time que tá despencando, manezão. Que deitado, hein? Deitado, cara. 31 anos aí, nossa, um bagulho, mano. Cara. Nossa, mais uma. Só sabe falar disso aí, não tem outra coisa pra falar. 31 anos que estão carcando o Dodô. É. Mesma coisa que falar que os caras são bandidos, que são trombadinha. É igual. Vamos respeitar. Mais uma cornetada. Mas tem mundial. Mas é trombadinha. É bandido. Mas tem mundial. Mas é bandido. Ah, não, vai começar. Chupa isso porco, sem é mundial. Mas é bandido. Mas é trombado. Caraca. Um oferecimento de Side Atlântica. Apartamentos com lazer e segurança para sua família. Venha ver o decorado pronto. Acesse sideatlântica.com.br. Fechado, Domingo. Não consigo achar o mundial do Parmeirinha. Jesus, valeu. Não acredito. O Faquis voltou, pois 51 é pinga. Onde está Dudu? O Mundial do Parmeirinha. De novo, não consigo achar. O Mundial do Parmeirinha. A FIFA não tá sensacional. A FIFA não tá, não. O Faquis voltou, pois 51 é pinga. Onde está Dudu? Que jantada, hein? Estádio, aqui é Rodrigo Rosa de Oliveira, de Franco da Rocha. Chupa, Dudu, e vai Corinthians. Boa, vai Corinthians, sem mundial. O detalhe do final. Vamos lá, mais uma apanhando cornetada. Mais aquela mulher dos 50 tons de cinza. Eu não tô vendo onde vocês estão vendo isso. Estamos ouvindo, mano. Bobagem. É, estamos ouvindo. Nossa, fala, ainda mais com pagode, uma porcaria desse. É uma porca, é um lixo. É um lixo. lixo, é a minha opinião. Eu tô ofendendo. Se gosta, é lixo igual. Vamos respeitar. Chupa, chupa. Fala, galera, boa tarde. Tá nervoso, minha rádio não toca isso aí? Fala, galera, boa tarde. Alexandre Reis, aqui de Taboão da Serra. Pegando o trânsito aqui do Rodoanel de cada dia. Meus amigos, eu queria saber o que São Paulo vai fazer com tanto goleiro. Renan, Denis aí no banco brincando às vezes. Sidão, não sei o que o Sidão foi fazendo em São Paulo, mesmo pegando alguns jogos aí, bom. E agora trazer o tal do Walter. Bom goleiro, mas eu quero saber o que, que vai fazer com tanto goleiro. Então, tantos jogadores pra comprar aí, o Zeca cairia bem no São Paulo, mas pra que tanto goleiro? Até acertar, pra ficar contratando tudo isso? Errado, abraço. Mas o Denis acabou o contrato, vai embora, o Renan Ribeiro não deve renovar também. Termina em maio, é por isso. Fica dois. Hã? Fica o Sidão e mais um. Walter. Então. É. Não, mas cara, ele tá achando pra que dois, é, os quatro. Ele tá, ficando, ele tá achando que vão ficar os quatro. É, ele não sabia. Ele não sabia. Sabia. Meu Deus. Muito bem, Estádio 97. Bum. Estamos aqui com as cornetadas no oferecimento do Extra. Vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel. Vai ter futebol, vai ter Extra Gol. Vai que você pode. Beba com moderação. Solução para o Mota melhorar. Fala com S e Galvão bem certinho. Sopa de letrinha ele vai tomar. E depois feno com um bom revotrio. Não fala nada com nada. A mula tá revoltada. Comparação assim não se faz. A mula tá mais brava que Satanás. É melhor não comparar, porque a mula vai processar. A mula não, meu. Raps, raps. Que isso? É melhor, que eu já ouvi. Meus 18 anos de estádio, pra mim é melhor. Como é que você mais gostou ali? E aí, 18 anos. A mula tá com 14 anos, trouxa. Faz mais 10 musiquinhas pra ver se você consegue ter alguém fala de você, trouxa. Nossa, a música faltou. Vai. Sem xilique, sem xilique. Sem xilique. Parece que a FIFA não reconheceu seu mundial hoje, moto. Vamos a lá. FIFA não precisava, velho. Aí, vamos lá, mais cornetadas. Alô, galera do Estádio 97. Eu tô com uma dúvida aqui pro Mano. Com essa nova notícia aí do que a FIFA reconheceu os mais legítimos títulos mundiais aí. É. Já que o Boca Juniors e o Corinthians são os dois campeões de 2000, qual que é o critério de desempate aí? É a Libertadores? Putz, falou, abraço, nossa. Guilherme de Diadema. Nossa. Pra que não, humilhar? Pelo contrário. Pra que humilhar? É, pelo contrário. Dividiu. O Boca, é a FIFA, ele, né? Ele foi, é aqueles elogiam foi a FIFA. Tanto aí, Não, mas, Domênico, a FIFA, ela unificou os títulos. É. Mas se você entrar, por exemplo, no site do Real Madrid, o Real Madrid que já ganhou, inclusive, o Intercontinental, que era o que o São Paulo disputou aí antes de 2005, em 92, 93, assim como o Santos, o Flamengo e o Grêmio, eles discriminam o que é o Mundial lá. Ganhou, inclusive, o Intercontinental, que era o que o São Paulo disputou aí antes de 2005, em 92, 93, assim como o Santos, o Flamengo e o Grêmio, eles discriminam o que é o Mundial lá, proposto pela FIFA a partir do ano 2000, e o que é o Intercontinental, que sempre existiu desde a década de 60. Então, hoje, o título Intercontinental não é que ele se transformou em Mundial. A FIFA reconheceu como um título Mundial também. Então, ele continua sendo um título Intercontinental com reconhecimento da FIFA. Era como se fosse um torneio bastardo que agora tem um pai. Detalhe. A FIFA repensa essa situação de disputar Mundial da FIFA todos os anos. É. Deve voltar o Intercontinental. É. Sim. Só campeão da Champions e o da Libertadores. Porque financeiramente não está valendo a pena. É, ô, mano, você que, um torneio você que mora os europeus também não querem abandonar os seus campeonatos nacionais por 10 dias. Porque lá tá no meio, né? É. Ô, mano, você que mora no Rio de Janeiro. Pra ver como os europeus aí adoram, né? Disputar contra os sul-americanos aí esse jogo. Mas eles ficam tristes. Ô, mano, você que mora no Rio. Você mora no cara do Gerard. Dá uma segurada aí, moto. Ô, mano, aí, filho. Porrada, só fogo, amigo. Não fala que ele dá uma segurada mesmo. Ô, mano, você que mora no Rio de Janeiro, a torcida do Fluminense tem esse apelo, porque é o mesmo título que o Palmeiras disputou. É, eles têm esse apelo também para querer ser proclamado como campeão do mundo ou não? Os dirigentes do Fluminense, eles estão esperando o que vai acontecer com relação ao negócio do Palmeiras. Até agora, eles não mantiveram um contato aí com a FIFA, eles já entraram em contato aí a primeira vez aí para sondar a situação, mas como o fax do Palmeiras está na frente lá para poder ser avaliado, o Fluminense ele vai pegar carona no vácuo do foguete. Ah, Não, mas é verdade. O Fluminense ele não vai meter a cara ali e tentar ficar batendo na frente disso daí. Ele sabe que o Palmeiras tomou a rédea e tá discutindo isso com a FIFA. Se acontecer, talvez, a aprovação do título do Palmeiras perante a FIFA, o Fluminense ele vai ter, talvez, aí um subsídio muito forte para que ele possa entrar com o dele também, e aí vai abrir um calhamaço de mundiais aí que vão aparecer. Porque o Corinthians ele também ganhou a mini Copa do Mundo na Venezuela, ele pode entrar também aí com a alegação de que isso também foi um mundial. Então outros times também vão começar... Vai banalizar. E o engraçado, Motinha, sabe o que foi? É que o Palmeiras ele nunca lembrou desse título. Foi só o Corinthians ganhar em 2000 para 2001 eles ressuscitarem. Ah, ganhamos o Mundial. Nossa. Ninguém nunca falou desse título. Não, peraí. É pra ver como o Corinthians incomoda. Só um pouquinho. Tá sendo leviano o seu mano agora. Não tô. Ninguém nunca falou desse título da Copa Caninha aí. Ninguém falou porque você é corintiano. Não, ninguém falou. Como não? Quando você viu o Palmeiras pintar o muro, somos campeões do mundo. Quando eu levava os torcedores no estádio, quando a gente fazia lá a promoção do estádio, no começo do estádio 2001. A gente sempre levava lá pra ver a sala de troféus do Palmeiras, isso, aquela coisa toda. Lá tem uma redoma do troféu do campeão do mundo, claro, muito bem dita o que é a história, tudo que tá ali. Então não tem esse negócio que, porque o Corinthians... Tem nada a ver. Mas só fala agora, porque vocês ficam enchendo a paciência que se trouxe. Mas, Domênico, por que o Palmeiras só foi reivindicar isso na FIFA a partir de 2001? Presta atenção. Sendo que ganhou em 51. Um time de futebol... Mas isso faz parte dos caras que querem, mano. Não entende nada, ô Domingos. Mas não adianta explicar pra essa anta. Agora, me fala uma coisa. Mas não tem problema, olha assim, ó. Fala com o Palmeiras, ele conquistou, foi um título muito importante para o Palmeiras. Claro. Como tem muitos times que lá atrás, alguns não, né? Alguns não tem tanta história. A história começa só de 90 pra cá. Mas o Palmeiras tem história pra caramba lá atrás, meu velho. Muita história. Pega o fax e corre na Paulista com o fax. Não, mas não precisa de fax. Nós não precisamos de fax. Mesmo porque a Copa do Mundo começou em 1930 e valeu ou não valeu? Valeu. Tinha 13 valeu ou não? Só. Ah, então. Mas foi organizado pela FIFA, valeu, viu, Domênio? Mas tinha 13 não valeu. Pela FIFA, tá? Não, mas não é porque é organizado pela FIFA que vale ou não. Isso é o teu critério, mano. Você entende de futebol? Não, meu não. Você acha que a FIFA é a entidade do futebol? É a maior entidade. A FIFA é a entidade de futebol pra você. É a maior. E é uma das mais corruptas que vocês falam. Mas ainda é a maior. Nossa, é a maior, Bibi. E tem corrupção com a mulher lá. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas, ô Dodô, até aí... Por que o Palmeiras tá mandando... Legal é a CBF, seu Domênico, que deu os títulos pra vocês do Campeonato Brasileiro. A CBF não é corrupta. Mas ninguém falou que não é. Quem falou que não é ou não? Ué, a partir do que você critica a FIFA... os títulos pois é, a partir do momento que você critica a FIFA, que é uma entidade legal... Você viu falando... Vocês viram eu falando aqui, o Palmeiras tem 9 títulos... Porque a CBF que institui, eu falo que para já ouvi inúmeras vezes, inclusive você falando, então quando você da CBF, quando você site, reclama, lá. Quando você fala, ganhou 2 do meu mano, aí eu falo pra você brincando, que nem você fala da FIFA, eu faço igual o teu. Ah, então você fala. Mano. Mas eu falo então igual você fala. Mas não eu importa. Falo mesmo, a mas FIFA não é a maior entidade do futebol. Mas não é gostar ou não, você não entendeu, vocês não estão entendendo. Não é gostar ou não gostar. Eu tô falando que a FIFA é uma entidade também muito corrupta. Muito. Mas ainda sendo é corrupta, do futebol. Existem interesses. Quando existem interesses... Mas nós vamos falar agora de uma coisa que a gente gosta tanto quanto ganhar o Mundial. Quando você pensa em um aperitivo pra acompanhar o seu jogo, o que vem logo na mente? Amendoim, claro. Mas não é qualquer amendoim, tem que ser Mendorato, o seu parceiro do futebol. Mendorato é o amendoim da Santa Helena, a maior especialista em amendoim do Brasil, que cuida desde o plantio até o produto final. Mendorato é douradinho, tem uma casquinha crocante e deliciosa. E não importa se você está curtindo o futebol sozinho, com a galera ou com a família. Mendorato tem vários tamanhos de embalagem que vão de acordo com o tamanho da sua galera, não é não, Maurício? Boa, mano? Sombra, mandou muito bem. Então vocês já sabem, né, rapaziada? Se tem jogo... Tem o Mendorato, um golaço de sabor, um produto da Santa Helena, o melhor do amendoim. Eu vou aproveitar, Sombra, quero mandar um abração aqui também pro Alcides, que é corintiano roxo, pro Gilson e pro Rafael, do Bom Baiano Doces. Um abraço pra galera aí que tá sempre ligadinha no Estádio 97. Boa. Legal, Estádio 97, que também tem oferecimento do Buscapé, né, Dudu? Buscapé, meus amigos, vamos falar de Buscapé, que é o seguinte, sabia que o novo Buscapé... Além de você comparar preços agora, você compra direto tudo que precisa de A a Z. É verdade, tem ar-condicionado, tem eletrodoméstico, bicicleta, games, geladeira e por aí vai, viu? E o melhor, sempre pelo melhor preço, hein? Se liga nessa oferta que eu separei aqui, olha, ofertas bacanas aqui pra você, ó. O iPhone 5S com 16 GB de memória. Nossa, velho, só isso? Não, não pode ser. Não. iPhone 5S com 16 GB de memória por apenas R$899 à vista, hein? É, caramba. Louco! Barato demais, meus amigos. Tem também a lavadora Electrolux, 13 quilos, por apenas R$1.299 em 10 vezes sem juros, RG. É, 10 vezes sem juros. Então, olha, aproveita agora mesmo e dá um busca no novo Buscapé. Porra. Acesse buscapé.com.br ou também você pode fazer o seguinte, você pode baixar o aplicativo que é gratuito. Boa. Dá um busca no novo Buscapé, buscapé.com.br. Faz assim, ó, dá um busca no Buscapé. É isso aí, Estádio 97, trazendo agora o resumo das manchetes. Resumo das manchetes. O placar dos mundiais informa. São Paulo 3, Santos 2, Corinthians 2, Palmeiras. Ai, podia fazer um esqueminha, tia Lady lá, ó, comprar e fazer assim, ó, começava a lista em 51, aí já pulava pra 60. Os caras gostam de dinheiro lá na FIFA mesmo, vai lá e rabisca lá, hein, loca! Ah, não, esse São Bento, ó, não conseguiram no fax, quem sabe no cheque, né? A FIFA decretou e é ponto final. Quando assumiu o presidente Rio, já mandou um fax pra fazer o nome. Na mesa do Blatter ficou engavetado. Do Gancho tirou até o telefone. E dessa copinha eu sonho mesmo. Ela tem validade igual de um cone. 51 sempre foi cachaça pra mim, pra você, menos pro William Bonner. O Palmeiras não tem mundial, a FIFA decretou e é ponto final. O Palmeiras não tem mundial, a FIFA decretou e é ponto final. Sensacional, Marcão. Autoria aqui do Márcio Rodrigues. Parabéns, Marcão. Segunda-feira, camisa comemorativa do Palmeiras. Como que é? Palmeiras vai ter uma camisa comemorativa segunda-feira contra o Cruzeiro. Qual? Vai ter uma garrafa assim bordada. Uma garrafinha assim. Ah, não. Piraçudo escrito na garrafa. Dudu. Ô, Sombra, já que você tem trouxa, mano, vamos pro porco, mano. Trouxa aí, só faz pagode essa porra aí. Aqui é uma rádio de música eletrônica, né? De pagode, seus trouxa. Vou fazer um Chai Smokers, então, na próxima. Vai você, o pagode, lá na zona do pagode. Vai lá falar com o Zetião do pandeiro lá, ô, trouxa. Ô, Sombra, por exemplo, ó, o Vieira tem um, tá certo? O RG tem dois, eu também tenho dois. Vocês têm três, velho. Doa um pro porco, velho. Fica todo mundo mais ou menos igual. Aí, agora é hora do decreto! Calma, vai cair o olho. Nessa sexta, me chama de amigo secreto e me deixa abrir o seu presentinho. Porque eu não sou treinador, mas hoje eu quero beijo técnico nas primas. Então, me chama de tia da merenda, porque hoje eu vou dar sopa pra todo mundo. Porque se não for pra comer, nem tempera. Então vem com o bonde dos mais pesados que sono de surdo, com Vieira, Mota, Sombra, Chefe Benedetti, eu e ele, a Zaya. Excelente. Demais, velho. Chama de pesado que surto. Vamos dar o recado aí da Abradif? Bora, vamos falar sério agora, hein? É. Ó, olha só essa oferta imperdível que as concessionárias Ford têm pra você. Diga. Troca de óleo, filtro de óleo e de combustível por apenas R$177 ou três parcelitas Shadow de R$59. Peraí, só três de R$59? Sim. Esse mega combo com troca de óleo, filtro de óleo e de combustível é muito barato, hein? Ah, tem mais, Shadow. Outubro é o mês da troca do amortecedor. Amortecedores da suspensão dianteira do Ford Ka e Fiesta Rocan a partir de 4 parcelitas de R$ 141. É isso mesmo que eu falei, 4 parcelas de R$ 141 para a troca dos amortecedores da suspensão dianteira, Shadow. Então, olha, consulte mais informações num distribuidor Ford participante e aproveite. Pela vida, escolha o trânsito seguro. Vamos lá, ouvintes, 328... Diga, Vieira, é importante demais? Não, é que olha o que aconteceu. Não, então, pera. Nossa. Uma segurada. Olha o que aconteceu, cara. O jogador Rodrigão, RG, que é do Santos, acabou de vazar um vídeo dele tomando cerveja. Antes do clássico Bavi, e ele foi desligado agora do Bahia e tá voltando com o peixe. O Santos deu aval pra ele voltar. E agora, RG? Ele vai tomar uma cerveja em cima. Jogar aqui não vai, né, RG? Tomar em Salvador vai tomar em Santos. Na praia, só muda praia. Vai continuar. Na mas isso é jogador raiz, né? É. Pior que é. Você acha que o Serginho Chulapa nunca tomou uma cerveja antes do clássico? Mas não. Teve uma foto do Grêmio lá, na Copa do Brasil. O Douglas e o Edilson lá no... depois do jogo, mas no vestiário, na banheira, cheio de cerveja. Ah, mas olha, acho que tem... Pô, antes, no intervalo. Os caras falavam que o Gerson fumava no vestiário no intervalo do jogo. Vestiário não. Vestiário não, no campo. Ele sentava ali atrás do campo e... O Marcão também. Não, o Marcão... O Marcão não, era café. O Marcão tomou um café junto atrás. Tomou café. Cafezinho. O problema é que naquela época não tinha celular com câmera. Vamos lá. Ouvintes, no oferecimento de McDonald's, eles chegaram no McDonald's. Grand Cheddar McMelt, McFritas Cheddar Bacon e o novinho Cheddar McRib Barbecue, com hambúrguer 100% suíno em formato de costela. Toca as Drubal! Aí de novo, isso aí. Mas isso é um clássico. Tá 4 pontos da zona. Não, pera, mas é um clássico, né? É um clássico da música mundial. Beatles. Mas não pode tocar. A rádio aqui. Não toca bem. É rádio eletrônica. Aqui é rádio eletrônica. Toca sim. Energia na veia toca. Desculpa. Fique segura aí. Dá segurada aí, filho. Ouve mais a rádio aqui pra você saber o que tá tocando. Ouve mais aí, filho. Vou dar uma ouvida na rádio. Paulo vai jogar. Serve. Toca sim, toca. Série B. São Paulo vai jogar. Série B. Cambada adiante. Alô. Tudo antes. E aí, rapaziada? Adivinha quem é? Reginaldo Porteiro. Aê! Mas o Porteiro é novo. Ele não me conhece. Hoje eu quero ver o embate do Reginaldo com o Mano. Porque o Reginaldo é o corintiano mais consciente. Honesto. Com certeza. Começa deitado. Começa deitado. Já começa deitando, vai. Mas por quê? Não entendi. Deitando não. Ele vai passar vergonha. O que que é? Não. Mas peraí, o Reginaldo, me refresca a memória. Nós já discutimos no ar, é isso? Oi? Não sei. Não, é que você não veio. Você não tava no dia que ele entrou. Ele não tava. Aí ele falou um monte de consciência corintiana que você prega ao contrário. É, um corintiano consciente, diferente de você. Com certeza. Manda aí. Tem mais, hein, mano, ó. Diga. Ou ganha da ponte, ou Girão já era, hein? Aí. Agora já era. Aí, ó. Ô, Reginaldo. O ganha da ponte, você é corintiano, então? Se não, já era. Não, mano, não, seja sincero, pô. O Corinthians não, mas tá jogando muito mal. Pra preencher aqui, você é corintiano? Sim, eu sou corintiano, né? Não, é que eu tô marcando aqui também pra não perder aqui o nome dos ouvintes aqui. O mano faz um cadastro dos corintianos. É isso, mano. Mas eu tenho que fazer, eu faço todos os ouvintes aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá querendo derrubar o Bike, é isso? Ó, querendo derrubar o Marco aqui, ó, tá vendo? Isso é perseguição, hein? Ele marca o cara pra poder falar mal do marcando. Pra onde você vai mandar essa lista aí depois, né? Na boca do chato. Não, RG, eu coloco aqui pra eu saber com quem que eu tô falando. Porque é difícil conversar com alguém e não falar o nome da pessoa. Você assusta os caras assim. Com Alzheimer, mas. Ô Reginaldo, você não tá confiante então na performance do Coringão, mano? Não entendi, mano. Você não tá confiante aí com a performance do Coringão aí no segundo turno? Então, mano, não. Eu vou ser sincero com você. Como eu já liguei as outras vezes, é o seguinte, mano. Ou o Corinthians acorda, ou se não, já era. E vai ser o maior vexame do mundo. Medo. Não, mas eu tô contigo. Nisso eu tô contigo. Paura. Entendeu? Porque tá complicado, pô. O cara não tá jogando nada. Tá queimando. Não, mas eu concordo contigo, viu, o Reginaldo? O time do Corinthians aí, ele pode jogar muito mais futebol do que... Mano? Então, o pessoal começa a cogitar uma série de coisas aí, já falaram de salário atrasado, aí o presidente, o Roberto de Andrade, já veio na mídia e desmentiu, ele explicou a situação aí que existe aí dois jogadores aí com débito, existem dois jogadores com débito aí dentro do Corinthians, que é o Gabriel e o Jô, mas não é de salário, o débito são luvas aí que o Corinthians havia combinado e ainda não acertou com eles, mas vai acertar em breve. Entendi. E agora começaram a falar a respeito de balada também. Mas na boa, cara, esses jogadores do Corinthians aí, você pega aí, talvez aí o Guilherme Arana, que é um dos mais jovens, velho, um moleque não é visto com frequência na noite. Até pode ser que saia de vez em quando, mas como qualquer outro jogador sai também, e como os próprios jogadores do Corinthians saíram no primeiro turno e saíram no primeiro semestre também. Só que quando o time tá ganhando, ninguém fala nada. Aí quando o time começa mal, começam a pegar no pé e buscar alguns motivos aí pra justificar o mau futebol que o Corinthians tem apresentado. Sinceramente, cara, eu acho que foi autoconfiança demais. O Corinthians, em determinados momentos do Campeonato Brasileiro, por exemplo, aquela partida quando perdeu a primeira no campeonato, foi contra o Atlético Goianiense. Não, era um time que... eu tava disputando esse jogo, ali foi complicado, viu? Meu Deus. Imagina, foi uma situação, cara, que o Corinthians jogou 3 pontos no lixo. O Atlético Goianiense, naquela altura, ele tinha ganhado acho que de um time só no Campeonato Brasileiro, no máximo de 2 times. Foi lá e ganhou do Corinthians em casa, que tinha um aproveitamento fantástico. Aí depois o Corinthians foi lá e tropeçou pro Vitória, que era um outro adversário que estava na zona de rebaixamento. Complicado. Se o Corinthians tivesse sido competente nesses 2 jogos, eu não estou pedindo para ser competente contra algum outro grande clube, não. Eram 2 adversários que estavam na zona de rebaixamento. Hoje a vantagem do Corinthians já seria no mínimo de 12 pontos. O campeonato teria acabado, cara. Teria acabado. Tá, olha, tomara, né, mano? Tomara, mas se por acaso o Corinthians não ganhar da ponte, se perder... vai complicar. O Arana... porque o Palmeiras vai vir com tudo. O Arana tá cruzando melhor fora do campo do que dentro, né, pessoal? Porque o Palmeiras sim, agora, o depois não tá que sai nada. O técnico deles, né, que tá com outro agora, parece, vamos ver, né? Às vezes pode ser só fogo de palha também. Não, mas o Reginaldo, nisso eu tô contigo, cara. Vai ser o maior vexame, vai, em termos de futebol aqui no Brasil. Depois do 7-1 que o Brasil tomou da Alemanha, pior esse pode ter sido talvez o... Ah, é pior, Motinha, sabe por quê? O Tolima, ele foi uma vergonha, só pô, perdeu pro Tolima, mas é aquele jogo eliminatório, o Corinthians, ele fez uma má partida no Pacaembu e depois teve que resolver fora. O Corinthians, ele deveria ter resolvido já quando você joga contra um adversário que você mal conhece, você tem que resolver em casa a tua parada. O Corinthians, ele empatou aqui no Pacaembu, se eu não me engano, e foi jogar lá e tomou um pau. Então, querendo ou não, cara, o time do Corinthians, ele tem hoje a obrigação, diante de tudo que ele construiu no primeiro turno, de vencer esse Campeonato Brasileiro. Eu concordo contigo, esse jogo contra a Ponte Preta é fundamental. De repente começa, quem sabe já não começa a reação agora, né? Mano e ouvinte. Eu tenho, assim, como uma esperança, né? Tanto no Campeonato Paulista, quanto no primeiro turno do Brasileirão, o jogo contra o Palmeiras foi o jogo que todo mundo estava desconfiado, o Corinthians foi lá e... e não, surpreendeu. Ali, então, a minha esperança jogo, talvez seja essa, que chegue para pegar o Palmeiras meio desconfiado e o Corinthians vai lá e consiga provar, né? Essa é a minha esperança, apesar da situação agora ser totalmente diferente do Palmeiras e do Corinthians também, né? Na primeira fase do Paulista, o Carilli tá ganhando, mas vamos ver, vai ser a prova de fogo. Com a menos, foi lá e ganhou. Aí no primeiro turno também, ganhou do Grêmio lá na Arena e tal, mas agora jogar no Allianz é prova de fogo, foi lá e ganhou. Então vamos ver, a minha esperança, Márcio, é essa agora do Corinthians conseguir provar com o Carilho o elenco que realmente veio pra ficar, né? Não, mas Deus há de ser bom e justo. Porque a esperança é verde. Porque o brasileiro tem sofrido muito e eu acho que a maioria dos brasileiros tem que ficar feliz. Né? Se lascar. Mas o Reginaldo, diga aí. Nessa situação aí que o nosso amigo aí, o estreno Ninho Marx, comentou, é muito diferente, porque são dois opostos. O Corinthians, quando ele enfrentou o Palmeiras aí pelo Campeonato Paulista, nossa, jogando na Arena, que deu aquele rebu todo lá, o Gabriel foi expulso sem merecer e etc. O Corinthians, ele entrou como azarão. Quando você entra como azarão, você não tem tanta responsabilidade, por mais que seja um clássico contra o Palmeiras, mas você está construindo aí uma trajetória para o ano inteiro. E quando o Corinthians foi jogar também no Campo do Porco, foi a mesma coisa, todo mundo, agora o Palmeiras vai ganhar, porque agora o Palmeiras tá isso, o Palmeiras tá aquilo. O Corinthians também chegou, entre aspas, como azarão dentro do Campo do Palmeiras, mesmo depois de ter vencido o Campeonato Paulista, todo mundo, agora é Campeonato Brasileiro, agora a coisa vai mudar de figura, aqui dentro vai ser difícil o Corinthians ganhar. O Corinthians novamente foi lá e ganhou. Agora, a pressão é toda do Corinthians, porque a pressão, quando era do Palmeiras, pelo fato do Palmeiras ter mais time, o elenco do Palmeiras ser mais forte, a responsabilidade era toda do lado de lá. Agora, pelo fato do Corinthians ser o líder do Campeonato Brasileiro e depender somente dele para ser o campeão, a responsabilidade está toda na mão do Corinthians. O Corinthians ele é obrigado a fazer jus a essa responsabilidade também, ou não? É isso daí, mano. É isso aí mesmo. Agora vamos ver, então, vamos ver o que vai acontecer, né? Ô, Reginaldo, mais uma perguntinha, cara. Com relação ao Carille. Ele tá atendendo a porta lá, ele é porteiro, mano. Não, deixa o morador que se lixe. O morador que fica pra fora. Mas é verdade, Motinha. Chegou a pizza lá, pô. Chegou a pizza, hoje é dia de pizza. O motoboy não vai morrer se ele esperar 10 minutinhos pra trocar uma ideia aqui. Tá bom. E digo mais, Motinha, se a pizza for de mussarela. Mano, pro motoboy. Eu pago no cartão, velho. Eu não, não dou caixinha pro cara. É isso mesmo, claro que não, porque senão a caixinha vai pro patrão. Você é louco, velho. Caixinha tem a caixinha vai pro patrão. E digo mais, se o motoboy atrasar a entrega da pizza de mussarela, é melhor ainda, porque a pizza de mussarela é melhor fria do que quente. Não, você tá louco. Eu gosto de gelada. Então, do dia seguinte. Amanhecida. Ô, mano, o que eu tava vendo, eu liguei. O que aconteceu com o Palmeiras aí? Tiraram o Mundial dele, de 51? Não, você não pode tirar o que nunca teve. Nada no Domênico agora. Nossa, não tiraram nada. Nossa, o Domênico. Você calou, Domênico. Você só tira quando você tem algo, não, não foi o caso. Agora você, ô Domênico, você quer ver o mano ficar bravo? Quantos mundial você tem? Porra, velho. Ah, vocês falam muito em bibibi. Ei, Domênico. Esquece. Você quer ver o mano ficar bravo? Porra, velho. Mundial você tem? Me esquece. Cala, porra. Porra, velho. O Domênico não tá te ignorando. Mundial, tchau. Bibi. Me esquece. Cara. Reginaldo, um abraço pra você. Pode fazer merchan? Pode, claro. Dia de graça no McDonald's. Boa, você ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's, tá bom? Valeu, rapaziada. Obrigado, viu? Valeu, obrigado a você. Até mais. Valeu. Um abraço. Valeu. Esse foi mais um ouvinte aqui no Estádio 97. Vamos colocar uma cornetadinha aqui no oferecimento de Trisul. Sai de Atlântica, apartamentos com lazer e segurança para sua família. Venha ver o decorado pronto. Acesse saideatlântica.com.br. Boa noite, rapaziada. Reginaldo Corintiano aqui de São Paulo. E? Então, é estranho, né, essa parada aí do Dodô, que fala que a FIFA é blá blá blá, que a FIFA é que só tem corrupto, que não representa ele e que não importa aí esse título do Palmeiras que foi vergonhosamente tirado e eu nem ligo. Mas como é que pode, né, Dodô? A CBF, tão corrupta quanto, ou pior até, deu 4 títulos pelo fax e você comemora. Então, quer dizer, 2 pesos e 2 medidas? Você fala que a CBF é o maior órgão do futebol brasileiro, deu, tá dado. A FIFA é o maior órgão do futebol mundial. Tirou, tá tirado. Chupa, Dodô. Ah, não. Só um minuto. Ele deve ser burrinho, né? Ele não entendeu. Não, é porque é burrinho mesmo. Burrinho é um burro pequeno. É um burro carinhoso. É um burro carinhoso, vai. É. Ele tem que prestar atenção no que a gente fala. Ninguém falou que tirou. Tirou quem tirou? Quem que é alguém pra tirar um título conquistado em campo? Desculpa. Ninguém falou isso. Ele prestou atenção em outra coisa. Jamais falei isso aí. Então já vai por água abaixo o argumento do rapaz aí. Desculpa. Não dá pra comentar nada do que ele falou aí, desculpa. Mas eu queria que você comentasse do extra. Aí eu comento. Aí eu falo e fico falando horas aqui. Porque esses idiotas aí não dá pra falar. Mas o extra eu falo. Fim de semana. Tô falando do extra. Cala a boca. Final de semana chegando e junto com ele mais uma rodada do futebol. É idiota assim. E o extra gol vai entrar em campo. Com uma seleção de produtos show de bola, meu amigo. É a sua chance de abastecer sua geladeira com a Mistel. Não vai fazer que nem esse idiota que ligou aqui, né? Vai comprar cerveja Mistel, cerveja que é craque no sabor, no preço e que bate um bolão na qualidade. Legal ter o microfone e o cara não ter. Você não pode, você já pode torcer pelo seu, dane-se, você já pode torcer pelo seu time favorito apreciando uma boa cerveja Mistel geladinha. O RG já está com água na boca. É, meu amigo, quando o assunto é economia, o extra é campeão, hein? Boa. Para de ficar correndo por aí à toa, RG. Economize. Vai direto ao extra e aproveite as melhores ofertas do Extra Gol. No Extra, você vai encontrar a melhor cerveja, os melhores produtos, com as melhores ofertas para fazer da sua casa o estádio do seu time. Tá esperando o quê? Junte a torcida e comemore. Vem mais futebol por aí. Um brinde aos bons momentos com a galera. Um brinde aos preços baixos do Extra Gol. Mas beba com moderação. Vai pro Extra! Agora papo sério com você aí que tá se formando, segundo grau. existem muitas opções de faculdades, mas como você vai escolher a certa? É necessário você conhecer muito bem os diferenciais e o desempenho nas avaliações oficiais do MEC. A ESEG, Escola Superior de Engenharia e Gestão, tem a força do ensino do Grupo Etapa e obteve a maior nota do Brasil em administração. Também a maior nota em engenharia de produção entre todas as faculdades particulares e estaduais, segundo a avaliação do MEC. E são inúmeros os diferenciais da ESEG. E todo esse suporte promovido pela ESEG faz com que os alunos da ESEG obtenham altos índices de empregabilidade e uma formação realmente forte. O mercado reconhece isso. Os alunos da ESEG estão nas principais empresas do Brasil, inclusive atuando fora do país. Para o primeiro semestre de 2018, a ESEG está com condições únicas, únicas mesmo, para os cursos de administração, engenharia de produção, ciências contábeis, engenharia civil e engenharia de computação. Inscreva-se no vestibular exeg.edu.br ou utilize sua nota do Enem. ESEG, a faculdade do Etapa, formando o melhor em você. O Estádio 97 também tem oferecimento do Buscapé. Quer ofertas de A a Z sempre com o melhor preço? Dá um busca no novo Buscapé. Vamos com mais cornetadas. Aliás, troca de óleo, filtro de óleo e de combustível por apenas 3 parcelas de R$59? Só nas concessionárias Ford. Dodô, não liga que eles ficam te zoando por causa do Mundial de 51. O que ninguém se ligou ainda é que você tem o poder de adivinhação, Dodô. Palmeiras vai ser o campeão de Mundial de 2351. Isso ninguém sacou. Marcelo, de São Bernardo do Campo, tricolor, tricampeão do mundo. Um abraço pra vocês. Ah, é. Os ouvintes são extremamente criativos. Vamos lá, mais uma cornetada. Aí, galera, uma música pro mano, hein? Chupa, mano. Ah, é trouxa. Tô me borrando. Ah, tô me borrando pro porco. Ah, tô me borrando. Trouxa. A distância era 14, agora é 6. Ah, tô me borrando. Vai, todo mundo. Ah, tô me borrando pro porco. Ah, tô me borrando. A distância era 14, agora é 6. Olha. Chupa, mano. Sérgio, palmeirense de Cotia. Isso é uma música decente. Isso é sensacional, meu amigo. Grammy Awards tem que ganhar. Uma mensagem boa é essa daqui do Elias Junqueira, que ele fala aqui, ó. O Mundial do Palmeiras é igual a... Você lidou com isso? A gerba da Tammy Gretchen. Pensa que tem, mas não tem. Ah, não. Vamos lá. Gretchen, não. Mais uma cornetada, oferecimento da Estela Barros Turismo. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. Fala, galera do Estádio 97. Aqui é o Flávio Santista de Guarulhos. Ó, vamos parar de zoar o Domênico aí, meu. Porque não importa se a FIFA reconhece ou não o Mundial do Palmeiras, meu. Tem que ver o que o William Bonner vai falar. Se ele vai reconhecer ou não hoje à noite, beleza? Abraço. E chupa, Mané, o frango. Nossa, é o frango, olha aí, é o frango. Chupa, mano, é o frango. É isso. Meu bíceps é o tórax desse trouxa aí. Mister Universo, portão. Meu bíceps. Olha, agora falou de frango, cara, me deu uma fome. Vamos lá, vamos dar uma passada no Mac. Você teria uma trilhinha no drive-thru do McDonald's. Ah, meu Deus. Halloween no drive-thru do McDonald's. Pode comer. Do dia 27 de outubro até 4 de novembro vai ter Mac oferta monstro. É de hoje, até 4. De hoje até dia 4. Boa. Vai ter Mac oferta monstro com o sinistro magnífico bacon duplo, mais Mac fritas grande e bebida grande. Para os corajosos, meus amigos, no drive-thru do McDonald's da Henrique Schaumann. Boa. Teremos uma experiência única e assustadora. Para realizar o seu pedido, você vai ter que passar por um túnel fantasma assustador. Ai, é isso? Nossa. Exatamente. É lá na Henrique Schaumann, McDonald's da Henrique Schaumann. Você vai passar por um túnel fantasma assustador. Não tenha medo. Venha matar sua fome com requintes de crueldade no drive-thru do McDonald's. Boa. Não perca. Halloween do McDonald's. E quem vai estar atendendo é o Mota, né? Pô, daí é assustador, mano. Isso é legal, hein? Ai, ai, ai. Vocês são bem caolho. Um abraço vai aí pro Vander. Bem Daddy bolado, Vander. Hein, Vander? Legal pra caramba. O Deota, bem bolado. Vamos nos ver hoje na festa da véia. Ele vai hoje lá? Da véia. Opa! Vai lá hoje. Vai estar lá. Todo mundo vai. É isso aí. E pra você que, infelizmente, não conseguiu comprar o seu ingresso do Halloween, fica agora só pro Halloween do ano que vem. Sim, demorou. Mas hoje tem uma grande festa também da Blitz na Overnight. Blitz. O show da Blitz na Overnight. Blitz. Tá? Você pode adquirir o seu ingresso pelo aloingressos.com.br. Fale aí com a sua esposa, com a sua família, os amigos, né? E você pode ou comprar no aloingressos.com.br ou adquirir antecipadamente antes de chegar lá na porta. Mas na porta também tem. Tem. Boa. Tá? E o Rodrigo Falou? Teaser lá na festa da véia, né? Rodrigo Teaser. Ah, demais. Hoje show lá é o, olha, é o melhor cover do mundo, é cover mesmo, oficial do Michael Jackson. É. E, ó, aliás, o cara coreografado canta, pelo ex-coreógrafo do Michael Jackson. Ele canta, ele canta, hein? Canta! Oh, canta igual! Não canta, dupla! Canta igual, canta! Canta! É show mesmo! Showzaço. Mesmo, é isso aí. Ô, Sombra, tinha uma. Fala. Não, pode falar, Não, vamos dar um beijão. Oba, você vai se preparar ano que vem, hein, filho? Oh. É, ano que vem 15, né? Então é o seguinte, amanhã no dia 28 faz, olha, 14 aninhos a Júlia, filha do Bar. Júlia! Amanhã, um beijo pra Júlia que faz, ó, 14. Beijo, Deus do céu. Já namorando. Já tá namorando, que coisa. Prepara a espingarda, Bar. É, velho. Júlia! É. Minha filha fez 11, eu já não tô acreditando. Não, mas 14 já vai namorar. É. Eu espero que ela ache um cara tão bacana quanto eu. Pra não! Eu percebi. Rogando praga. Você tá louco. RG, quem ganhou o boné estádio 97 Vista Aérea? Ele, Lucas de Assis. Ô, Lucas de Assis, parabéns. Bonés Vista Aérea, telefone 3031-2288. E quem ganhou a camiseta estádio 97 Tente Beach? Vai ficar pimpona. Ana Elisa Leandro da Silva. Aê, Ana, parabéns. Os dois têm 3 dias úteis para retirar os seus prêmios aqui, tá bom? A camiseta estádio 97 tem apoio da tentebeach.com.br. O estádio volta na segunda-feira, 5h30, no oferecimento de McDonald's. Eles chegaram no McDonald's, Grand Cheddar McMelt, McFritas Cheddar Bacon e o novinho Cheddar McRib Barbecue com hambúrguer 100% suíno em formato de costela. Aproveite! Também oferecimento do Extra, vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter Extra Gol, vai que você pode, beba com moderação. E amendoins Santa Helena. Experimente as novas bandejas de amendoins da Santa Helena. Obrigado pela sua participação hoje, Márcio. Valeu, Sombra. Nosso colaborador, valeu, produtor Márcio. Aqui com as musiquinhas fantásticas, tá bom? Junto aí. É gente nós, boa gente. Demais. É isso aí. Valeu, gente. Bom fim de semana pra todo mundo. Hoje é dia de festa. Vambora. Vamos. Valeu, galera. Obrigado. Bom fim de semana. Até mais. Tchau. Valeu. Tchau, mano. Tchau. Tadinho. Vai passar no Rio. Tchau. Vou voltar amanhã cedo pra São Paulo. Que tchau. Sorte. Tchau. Daqui a pouco, após os comerciais, tem... Você não sabe. O quê? Você não sabe? Ah, tá curioso? Então fique aí. Energia 97. Energia na Veia. Sucessos dos anos 80. Aos anos 2000. O melhor programa de flashbacks do seu rádio. Todos os dias. Das 7 às 10 da manhã. Energia na Veia. A energia que te move no café da manhã. Energia 97. De 27 de outubro a 4 de novembro tem Mac Oferta Monstro. Com o sinistro Magnífico Bacon Duplo, Mac Fritas Grande e Bebida Grande. Mate sua fome no drive-thru do McDonald's. Deputado Federal Gilberto Nascimento, presidente estadual do PSC. Enfrentamos uma crise nas últimas décadas e o pior é a falta de esperança. Todos querem mudanças e isso só muda com a sua participação. Com nenhuma de nossas forças, será possível corrigir as falhas que estão aí. O Brasil é maior que a crise. Vamos discutir novas ideias e fazer as mudanças necessárias. Venha para o PSC. Feliz a nós. PSC 20. O Rei do Óleo Marginal de Tietê está na Avenida Presidente Castelo Branco, 5159. E é 24 horas. Acordou cedo? Passa lá. É de dormir tarde? Passa lá também. Só não cochila na troca de óleo. Passe no Rei do Óleo e use lubrificantes Motul. Energia 97. Para ouvir e ver. Acesse 97fm.com.br/estúdio ao vivo.

fita cassete, sabe aqueles que seus pais jogaram tudo fora? Até $700. E os seus Nokias e outros celulares antigões obsoletos hoje em dia? Não, para. Uns $500. Ah, chorei. E se a gente for um pouquinho mais longe, tem uns pinicos antigos, mais antigos mesmo, assim, que valem uns 4 mil. Ou as edições antigas da Playboy, que valem, tipo, $3 mil. Mano, eu vou começar a guardar absolutamente tudo que cair na minha mão. É, mas pensa que tem que conservar em um perfeito estado, por anos, né? Não sei se vale. Não sei se vale o esforço disso, na real. Mas é isso, se quiser saber de mais curiosidades bizarramente inúteis, porém incrivelmente interessantes, então fica ligado na Energia 97, que a gente tá sempre passando por aqui. Meu nome é André Spinelli. Meu nome é Gustavo Fávaro. E nós somos o Cê Não Sabe. Tá bom, chega, eu não aguento mais ele copiando minha entonação. Energia 97 apresentou... Ah, já sei! O quê? Cê não sabe? A energia que te move! Agora na energia. Night Sessions. Like that house music. House music. O filho da house music. House is a feeling. House music. House music. Night Sessions. E assim a gente começa o Night Sessions dessa sexta-feira. Muito boa noite pra você. Daqui até as 10 da noite, house music de qualidade. Hoje quem abre é ele, DJ Anderson Tomé. E a gente começa com Cutting Shapes, No Love. Night Sessions. Tá no ar. Sessions. We'll be right back. Session.